Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o nosso programa é de número 1022. Estamos no dia 17 de setembro de 2023. Esse é o mês também amarelo, que é justamente cuidando da prevenção do suicídio. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e também internautas aqui do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espiritualistas, espíritas de autoajuda, CDs, DVDs e outras coisas. Giga Vale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Câmbio Filtro, solução em saúde para sua água, e Ponto Sul Automóveis, onde você encontra qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jefa, Luz e Vida e o Paulo de Tarso, sem esquecer do apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje, nossos convidados aqui serão o Daniel Piagno e a Tânia Guerra, que vão conversar conosco sobre prevenção do suicídio, que a gente está dando continuidade a esses programas para falar, né, exatamente porque estamos no Setembro Amarelo. Então, prepare as suas perguntas aí para passar aqui para eles, as suas opiniões, e nós já vamos agradecendo aqui quem está ligadinho aqui com a gente também no WhatsApp, a Maria Auxiliadora lá do Anjo Ismael, Tiago, nosso Tiago Borges aqui também. Que faz aniversário hoje. Legal. Então vai fechar a rua. É por isso que ele não veio então, porque não está preparando a festa. Passou aqui. O Irami lá de Salvador, lá da Bahia. O Jamil também está ligado conosco aqui. Um abraço para eles. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. A gente agradece aí a audiência de vocês. Estou aqui junto com o Carlos Chagas. Vou deixar o Carlos dar um bom dia aqui também. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui também, aprendendo mais um pouquinho aqui, tanto com o Rodrigo quanto com os nossos grandes mestres aqui, para que a gente possa colocar o nosso programa no ar também daqui a alguns dias. Então, em breve, em setembro, teremos um programa novo. Fiquem ligados aí na Rádio Vivência Espírita. Agradeço aqui de antemão as rádios que estão conectadas conosco: a Web Rádio Semente de Amor, de Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita, de Barra Velha, e São Francisco, lá de Tobias Barretos, Sergipe, que está conectado conosco aqui via Web Rádio. E os nossos parceiros que estão retransmitindo a gente aqui pelo YouTube, a Web Rádio Sementes de Amor, lá de Campo Grande, o Recanto da Prece Eurípides Barçanulfo, também de Mato Grosso do Sul, e a TV Espaço Espírita, que é uma web TV que retransmite, além dos nossos queridos vivencianos que estão aqui conectados conosco, ouvindo a gente pelo YouTube. Quem já está aqui conosco é o Rodolfo Alexandrino, mandando bom dia. O Iramir, lá de Salvador, Bahia. O Daniel Rosa, lá de Goiânia, mandando bom domingo a todos. A Neide Rodrigues, do Castelã. A Irene, do Espírito Santo, já manda um abraço aqui para o Gustavo, que deve estar ouvindo a gente. O Zé também. Um excelente programa para todos nós. O Aécio César, também um ótimo domingo a todos. A Érica Leandro. O Orivaldo Ângelo Teixeira, de Ribeirão Pires. Depois o Jorge Jorge vai comentar aí. Ele falou: gratidão, Jorge Reis, por ontem nos alegrar e harmonizar lá no Recanto de Luz, irmã Sheila. Muito legal. É, a Cris Paiva também ligada aqui também, a Marta Gonçalves, a Cleide Bessa, Reinor Cursino de Andrade, mandando bom dia aqui, irmãos, Alexandra Martins aqui de São José. Então a gente tem aqui o pessoal, o Rafael lá do, da Web Rádio Semente de Amor, mandando mensagem. E o Antônio Bessa e a Sueli Castelo participando conosco. Lembrando que a gente já deixou a pergunta aqui, a enquete. Se você conhece o trabalho do CVV, deixe aqui a sua, o seu comentário. Lembre de curtir aqui o vídeo também e compartilhar com os seus amigos. Lembrando que a gente não, o Tião não está aqui hoje, mas quem está ali na, no telefone é o Beto. Olá, Betão, um tchau aí pro pessoal. É, o Beto está lá no telefone e vamos botar hoje o Beto para trabalhar, né? Mas daqui a pouco ele vai sair. Então ligue para nós aqui no, no começo do programa, é, e ligue para nós no 12-3921-3009, 12, vocês estão vendo aí na tela, 3921-3009, para falar com o Beto. A gente vai sortear o bingo ou não? Já foi? Não, mas sorteia dois, um e um. Um e um, tá. Então a gente vai sortear então dois convites individuais, é, né, para quem ligar para nós. É, falar que está quase esgotado, é, o Beto a vai lotação. Ter que, o Beto vai ter que sair agora às 9, então a gente pede para o pessoal... É às 9 e pouco, né? Mais ou menos. Então a gente pede para o pessoal já ligar já, dizendo: ó, quero participar do sorteio. Ele anota o nome lá, quero participar do sorteio do bingo. Tá? Que é o sorteio, é um bingo beneficente em prol lá da farmácia Pezé de Menezes, lá do Petite. É, que há 43 anos distribuímos medicamento gratuito à população de São José dos Campos e região. Então, repetindo, ligue aí: 12-3921-3009. Para participar aí do sorteio do, do, da entrada do bingo. Então, Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Carlos Chagas. Bom dia, Tânia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Fernanda, que está escondidinha no cantinho lá. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Beto Nove. Bom dia, família Vivenciana. Vamos ler uma mensagem de Virtudes e Valores de Jorge Reis pelo Espírito Tiaguinho, que trabalha com o grupo da Casa da Marcela. É o item 1, amor. Os instintos vêm primeiro, vêm as sensações, vêm depois as sensações, os sentimentos governam e ditam nossas ações, mas só o amor verdadeiro equilibra os nossos corações. Nós agradecemos, Jorge, a conhecer a dona Laura, uma ouvinte assídua nossa aqui, e ela disse que não ligava aqui porque achava que não ia ganhar nada. Falei: não, liga que a senhora ganha alguma coisa lá. Então, é, ontem foi maravilhoso, fomos na casa do Reinor, aniversário dele lá, nós festejamos, fechou a rua, do lado do estádio de São José, cada vez que soltava fogos, gritava, falei: tá vendo, todo mundo comemorando. Só convidou os amigos, né? Só convidou os amigos. Você não foi convidado. Um grande abraço para o Reinor e a esposa, né? É, Patrícia. Vamos respirando profundamente, procurando nos acalmar. E neste momento, Senhor, fazer nosso religar espiritual junto a essa espiritualidade maior, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos hoje de aprendermos um pouco mais sobre os valores morais dessa doutrina abençoada e principalmente a prevenção do Setembro Amarelo contra o suicídio. Vamos envolver o Daniel e a Tânia com muito carinho para que eles possam falar sobre tudo o que prepararam para nós. Agradecido, Senhor Jesus, vamos pedindo licença para saudar ao nosso Pai, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Setembro Amarelo, Prevenção ao Suicídio. E nós estamos aqui com o Daniel Piagno, que é diretor administrativo da Francisca Júlia CVV e também voluntário do Centro Espírita Casa do Caminho. E também com a Tânia Guerra, que é gerente assistencial, enfermeira, gerente assistencial do Francisca Júlia e trabalha há mais de 20 anos no Francisca Júlia. E nós teremos daqui a pouco também o Alberto Carbone, que é voluntário do CVV, que estará conosco também falando algumas coisas sobre o voluntariado do CVV. Bom dia, Tânia Guerra. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem. Já conhecia o programa? Não conheci. Não conheci, então. Daniel, muito bom dia. Bom dia, é uma alegria rever velhos amigos, né, Rui? Rui, Jorge, Carlos, Rodrigo, o Beto. Bacana, bacana estar essa manhã com vocês aqui. Daí ele trouxe a esposa, nossa querida amiga Fernanda, que está aqui atrás, que é professora da rede pública. E está aí. Então, bom dia a vocês. E vamos começar com o nosso programa falando sobre Setembro Amarelo, Prevenção do Suicídio. Daniel, fala para a gente qual é a função do Francisca Júlia CVV, porque mudou, antigamente era casa de repouso, né? Dá a impressão que todo mundo ia lá para repousar, dormir, né? Não, Francisca Júlia, ela surgiu do CVV, né? Ela é uma filha do CVV, uma filha, vamos dizer assim, do CVV. A gente, durante a primeira década da existência do CVV, isso lá em 1960, né? Foi fundado em 62. A Francisca Júlia, ela veio nessa ideia porque percebia-se que 10% das pessoas que eram atendidas no CVV precisavam de uma assistência profissional. Então, a primeira ideia foi criar uma clínica lá em São Paulo, lá perto do aeroporto de Congonhas. E essa clínica foi desenvolvendo, no início, com 15 pessoas eram atendidas. E um voluntário do CVV chamado Valdemar Nunes teve uma seguinte ideia para o pessoal do CVV da época. Trocaria essa clínica em São Paulo para um terreno aqui em São José dos Campos de 7,5 alqueires. Então, surgiu nesse momento a ideia de se criar um trabalho aqui. É, e nós temos que valorizar muito o trabalho da Escola de Aprendizes do Evangelho, porque o Jacques, o Flávio Focaccio, o Coutinho, o Valentim Lorenzetti, que terminaram o curso básico de Espiritismo, e eles queriam trabalhar. E o Edgar Mão falou, está aqui, ó. E deu para eles o programa dos Samaritanos de Londres, né? Foi aí a história do CVV, né? É CVV. Do CVV tem uma história antes de 62, né? Que o Jacques, o pessoal que você acabou de mencionar, receberam na mão do comandante Armon um trabalho. Aliás, sempre fez isso, né? As turmas de aprendiz do Evangelho, quando termina o curso, está aqui para você, exato, uma tarefa para você executar. Ele entregou uma pasta com várias reportagens falando sobre suicídio. O Jacques, então, recebe aquela informação e começa, então, a desenvolver o trabalho baseado no que você acabou de falar. Daí surgiu, então, o CVV. A princípio, o Jacques, junto com esse grupo de pessoas, ia fazer visitas em locais, favelas, assim, ouvindo as pessoas, né? E surgiu, então, o embrião do CVV, aí começou o trabalho do CVV posteriormente. E era um telefone para 17 voluntários. Aí, depois, com o processo foi andando, aí, imagina um telefone da década de 60, né? Como é que era? O negócio era valoroso, né? Pagar ainda, né? O CVV pagava. Então, acho que, se não me engano, foi na Genebra, embaixo de uma escada, na Rua Genebra. Não, começou a trabalhar na Federação. Na Federação, exato. Na Federação. Foi para Genebra. Aí, embaixo da escada, numa escada da Federação, começou o trabalho do CVV, com 3 voluntários. E surgiu, hoje, a potência que é o CVV, em nível nacional. Uhum. É, depois o Carbone vem falar aqui da quantidade de voluntários, né, que tem o CVV, os plantonistas. E, então, está aí a história do começo do CVV, né, que é muito bonito, e o Francisco Júlia que veio para abrigar as pessoas com tendências suicidas e precisar de tratamento psiquiátrico também, né? Exato, né? Como eu disse agora há pouco, na primeira década da existência do CVV, percebeu-se que 10% das pessoas que ligavam para o CVV precisavam de um apoio psiquiátrico, né? Então surgiu a ideia dessa clínica lá em São Paulo. Depois, em 72, foi fundado então Francisca Júlia em São José dos Campos. E qual era a primeira notícia que você queria dar de primeira mão do programa Vivência Espírita? Ah, bacana. Foro de reportagem. A gente vai inaugurar agora, no mês de outubro, dia 15 de outubro, a nossa Casa Amarela. É um trabalho voltado para pessoas em sofrimento. Não é uma internação, né? É um trabalho em que a gente... Se a gente pudesse criar uma régua no processo de suicídio, né? Se a gente pudesse colocar isso em etapas, existe basicamente 4 etapas, que é a etapa da ideação de morte, da ideação suicida, da tentativa do suicídio e do suicídio propriamente dito. A Francisca Júlia hoje faz o tratamento das pessoas, né? Então, ela entra na parte da ideação de morte e tentativa de suicídio. A Casa Amarela vem trabalhar uma régua antes, vem trabalhar a ideação de morte das pessoas. Ou seja, nesse momento, a gente vai abrir um espaço para que as pessoas que estão em sofrimento nessa primeira etapa possam ser acompanhadas por uma equipe técnica. Então, e com isso, a gente começa a trabalhar a prevenção, né, das pessoas que têm a ideação da morte, no caso aí. Uhum. Isso é um processo de introspecção, né? A pessoa vai lá para ficar com a gente uma semana e essa pessoa vai entrar num processo de introspecção. Introspecção, quer dizer... Olhar para dentro, rever os seus valores, o que está acontecendo com ela. Tudo isso sob orientação de uma equipe técnica. Tá. E aonde que entra a Tânia nesse contexto todo, que ela que é enfermeira e é justamente a responsável pela parte... de assistencial. Vou apresentar a Tânia, então, aqui. Né? A Tânia é uma profissional que está com a gente já há 20 anos, praticamente, é até ativo fixo do Francisca Júlia, tem uma plaquinha de ativo fixo. Faz parte da contabilidade nossa. É. Ela, brincadeiras à parte, né? A Tânia é uma pessoa que está a gente batalhando, uma parceirona de trabalho. Ela, nas indas e vindas dela, está 2 anos com a gente, né, Tânia, na segunda fase. Não, mas agora a Francisca Júlia tem aquela função também de receber todo... Passou a ser um pronto-socorro de doenças mentais da cidade de São José dos Campos, né? Sim. Nós temos lá a UESM, né? É uma unidade especializada em saúde mental. Ela tem mais ou menos mais de um ano, um pouquinho mais de um ano com a gente, em que atende os pacientes com insurto, em crise, com ideação, com tentativa de suicídio. E lá passam mensalmente 1.300 pessoas em média. Então, são atendidas essas pessoas lá, num primeiro atendimento, é avaliada por um médico, por uma equipe multi, e aí vê a necessidade ou não de uma internação. É interessante que eu estava lá trabalhando, uma pessoa me ligou e falou assim, Rui, eu estou desesperado, porque a minha filha está quebrando tudo aqui, o que é que eu faço? Eu falei, você tem que pegar a sua filha e convencê-la a ir até o Francisca Júlia, que lá vai ser atendido. Passadas umas 4 horas, ela me ligou, falou, o senhor salvou a minha vida. Eu falei, eu salvei? Não, quem salvou foi lá o CVV, né? E ela foi lá, foi muito bem atendida. A menina aceitou o tratamento, porque uma das regras é a pessoa não aceitar que está com problema, né, Daniel? Sim, uma coisa importante, né, que você coloca agora, Rui. Francisca Júlia, ela é muito maior do que... o hospital que todo mundo conhece, né? Sim. A gente fica sempre preso na ideia do hospital. Francisca Júlia já é uma organização de saúde mental. Então, nós temos lá o hospital, com 90 leitos, para o SUS e 26 particulares e convênios. O pronto atendimento, que foi mencionado aqui agora, que funciona 24 horas, qualquer pessoa de São José dos Campos está apto a esse trabalho. Aí, para ser atendido lá, logicamente, para o tratamento ter êxito, é importante sempre a família estar junto, né, Tânia? Acho sim. É um trabalho que envolve também a família, esse trabalho de emergência aí, né? Nós temos também 2 ambulatórios, um para o público adulto e infanto-juvenil, Nós temos também residências terapêuticas, que eram pacientes que moravam em hospitais psiquiátricos, abandonados pelos seus familiares, hoje são acolhidos pela pelo CVV. Fala um pouquinho sobre esse abandono que acontecia com as pessoas, que acontece com as pessoas na Francisca Júlia. Quer falar, Tânia? Fala. Tem mais experiências bacanas. Então, infelizmente, né, a doença mental ela tem um estigma por trás dela, né? Então, eu costumo sempre falar que nós podemos ter qualquer tipo de doença, menos ter um transtorno mental. Então, se eu falo que eu vou no cardiologista, normal. Ok, tudo bem. Né? Agora, se eu falo para vocês aqui que eu passo no psiquiatra, eu já passo a ser olhado com outros olhos. Né? Então, infelizmente, nós temos esse estigma e vem da sociedade. Né? E vem muitas vezes de nós mesmos. Então, infelizmente, acontece o quê? O paciente vai para nós, às vezes a família já está também muito cansada, muito esgotada de tudo aquilo que ela vivencia, né? Porque a família acaba adoecendo junto com o paciente e aí acaba acontecendo esse abandono. Né? Fica lá a pessoa. Eu lembro que tinha aquele porteiro que trabalha há muito tempo. Eu não... Camilo. É? Seu Camilo. Camilo? Não, mas tem um outro... que era interno lá na Francisca Júlia, que deixaram ele lá e nunca mais voltaram. E ele trabalhava lá, né? Ajudava vocês. Ah, tem várias histórias né, Rui? Tanto é que muitas dessas pessoas, da época que você menciona, moram nas residências terapêuticas hoje, né? Quantos tem, Daniel, na residência? Nas residências, nós temos 12 residências terapêuticas, temos 110 pessoas que moram com a gente. Nossa, tudo são isso. São 10 em São José dos Campos e 2 em Jacareí. Todos eles chegou no momento que estavam internados e estavam abandonados, digamos assim, abandonados entre aspas. Simplesmente o familiar abandonou aquele indivíduo na instituição. Uhum. E a gente, em parceria com a Secretaria aqui de São José dos Campos de Jacareí, a gente tem esse trabalho, que hoje é comandado pela Elaine, muito bem comandado por ela. E como é residência terapêutica, o nome já está falando, residência, quer dizer, ele não está internado, né? Exato. Ou ele pode sair, como é que é? É bacana que você perguntou, viu, Jorge? Uhum. Eu tenho uma experiência, foi até bacana essa experiência. Eu moro aqui no Jardim das Indústrias, aqui do lado, né? Uhum. Uma vez eu estava na feira aqui no Jardim das Indústrias, toda quinta-feira de manhã tem feira aqui no Jardim das Indústrias, no feriado. Eu estava comprando tomate, do lado estava o jurado, vocês conhecem, o Rui lembra do jurado. Estava comprando tomate junto comigo. Eu olhei para o lado e até assustei. Falei, jurado, você está aqui comigo comprando tomate? Jurado era um internado nosso, muito tempo. Ele mora em residência terapêutica. Ou seja, ele tem uma vida relativamente normal. Uhum. Faz sua compra, o seu pãozinho lá na padaria, vai na feira, escolhe suas coisas. É tudo orientado por uma equipe nossa, lógico, de cuidadores, técnicos de enfermagem. Tem serviço social, tem enfermeiros, né, que fazem orientação, porém, tem uma vida relativamente normal dentro das suas condições patológicas, né, dentro da sua vivência. Bacana. Então, é assim, só para... Eu acho muito legal isso aí, só para a gente esclarecer melhor. Então, eles moram... a casa tem uma casa com quantas pessoas? São casas entre 8 e 10 pessoas que moram nessas casas. Aí quem toma conta? Tem alguém para administrar? Tem um cuidador diariamente nessa casa, um técnico de enfermagem, diariamente e noite, 24 horas. Legal. Mas essas casas estão lá dentro do Francisco? Não, aqui na sociedade. Legal. Nós temos uma concentração aqui no Monte Castelo, no centro da cidade, ali perto da José Leite. Certo. Em Jacareí, lá na Rui Barbosa. Rui Barbosa. Mas bacana. Tem um outro trabalho que eu achava maravilhoso. E, infelizmente, a nossa amiga Dalva, né, que é sua mãe, que é a esposa do Luiz Piagre, está adoentada e não tem mais condições. Porque quantos irmãos você tem adotado, Daniel? Aí é uma história do seu Luiz e da dona Dalva, aí, uma vivência. É. Né? Meus pais vieram aqui para São José dos Campos em 1980, para tomar conta de um orfanato chamado Lar Esperança. E nesse orfanato passaram lá 32 crianças, né, órfãs e abandonadas. Então, meus pais tomaram conta dessas crianças durante de 80 até 96. Depois que todos cresceram, tiveram suas famílias, e o trabalho acabou. Mas eu tenho aí 32 irmãos, fora minhas duas irmãs, né? Eu senti sangue, né? Então são 35. Não, sério, é interessante que o Luiz tratava com tanto carinho aquela garotada, né? E eles vinham fazer evangelização no Paulo de Tarso, né? Isso, sábado de manhã. Enchia lá a Kombi de gente. Do CVV vinha garotada. Estava todo mundo junto. E tem um caso muito bonito de um rapaz que trabalhava com a gente, que nos ajudou muito aqui na rádio, o Serginho, né? Ele conta que ele falou: olha, Rui, se não fosse o Jacques Conchon tirar minha família da rua e morar lá na casa que vocês têm lá no CVV, uhum. E ele era diretor, você conheceu o Serginho, né? Aqui na Câmara Municipal, ele era diretor da parte de informática da Câmara. Hoje já aposentou, está morando lá em Cotia, né? Então não quer mais saber de trabalhar. E, Rui, foi ele que ajudou a gente a construir aqui o estúdio no início, né? O computador, o primeiro computador aqui que a gente montou aqui, ele que ajudou a gente a construir aqui, a montar e tudo mais. Uma vez ele veio no programa conversar, contar essa história pra gente. Todo tímido, né? Ele era bem retraído, assim, no sentido de conversar assim, aberto, né? Mas foi muito legal a experiência que ele contou aqui para nós. E a experiência dele era que ele morava, o pai dele abandonou a família, morava debaixo de uma ponte e vieram falar para o Jacques, olha, tem uma família morando debaixo da ponte. O Jacques, não, traga ele aqui para Francisca Júlia, porque tinha lá aquelas casas. Quantas casas tem? Lá tem quatro casas. O Luiz morava. Uma a gente morava, né? Meus pais e minhas irmãs, e três casas eram para as crianças. Para as crianças. É. Então, hoje lá por isso que particular. Eu perguntei das casas, que eu fiquei associando as casas com as casas lá de dentro. Aí não, hoje não é. São, não era, né? Residência. Lá, o espaço que era o Lar de Esperança era uma unidade particular e convênios, viu? Uhum. Um outro conceito de internação aberta. Era totalmente diferente. Criança com deficiência física e mental, né? Aí tem uma outra parte. Ih, se a gente começar a história dos Francisco Ajuda, tem bastante coisa. Aí tem isso que você está falando, Rui, essas crianças excepcionais, né? Era uma casa de Jesus Gonçalves, que ficavam no espaço do Hospital Francisco Ajuda mesmo. Isso funcionou até, acho que a década de 80, até 1985, talvez, que depois o pessoal da Aliança dividiu essas crianças. E cada grupo Romana aí que tomava isso, conta, né? Romana era do Lar Esperança. Do Lar Esperança. Eu fui conhecer as crianças lá e é interessante que o Pardal depois passou a tomar conta, né? Do Lar Esperança. E era interessante, viu, Jorge? Aquelas crianças. A moça falava: olha, essas aqui são irmãos gêmeos. Eles não se falam, não se conhecem, mas um sabe o que está acontecendo com o outro na outra cama. Eles ficavam na cama. Ali na cama, os dois, né, que todo paralisado, e fala: mas o que acontece com aqui? O outro está sabendo lá do lado. Interessante, viu? Eu conheci lá as crianças que depois foram tudo para São Paulo, né? Foi para São Paulo. Lá debaixo do viaduto da Casa Verde. E aí, pessoal do Eduardo Meachiro, né, fizeram algumas divisões lá em São Paulo de alguns centros espíritas e acolheram essas crianças de acordo com seus eventos sociais de cada casa, né? Tem coisa, isso daí, pra você não falar que eu não fui fundador. Foi fundador lá também, né, o Rui, né? O Rui não tem a plaquinha ainda, não, só botar a plaquinha. Não, porque tem casa aqui de 100 anos em São José dos Campos que ele foi fundador. Não, mas o Aloysio Petit, ele tem a história lá, né, que ele conseguiu a terraplanagem lá onde está a Francisca Júlia, tudo de graça. Então, tinha o rapaz que tinha a firma de terraplanagem, ele falava: esse é Aloysio, Pedinte, não é Aloysio Petit. Ele fez tudo de graça lá, a terraplanagem, né? Quer dizer, tudo conseguido na... Esse início da Francisca Júlia teve muita atuação do pessoal do CVV. Sim. E atuação do pessoal da Aliança, né? Com venda de rifa, tem bastante trabalho desse povo. Almoço, jantar. Almoço, vixe, bastante coisa. Você quer fazer alguma pergunta? Que eu só quero. Paiva, tem uma pergunta para você, Daniel. Conte um pouco sobre por que o nome Francisca Júlia. Nossa, esse é um. Já veio já na lata, assim, já, hein? Bacana essa pergunta. Francisca Júlia, ela é uma poetisa, né? Não sei se vocês conhecem a Francisca Júlia. Ela já passou mensagem aqui no programa para nós. É uma mulher que estava à frente do tempo. Nós estamos falando de uma década de 20 aí, que as mulheres quase não tinham muita opinião, né? Repeti a pergunta. Hã? A Cris Paiva pergunta. Daniel, conte um pouco por que o nome Francisca Júlia. Então, a Francisca Júlia foi uma poetisa da década de 20, né, do século passado. Ela é uma mulher à frente do tempo mesmo, assim, no sentido de colocar voz naquilo que a mulher pensa. Então, ela conseguia, através das suas poesias, falar um pouco do pensamento da mulher e do pensamento que ela tinha na época, né? Na época que as mulheres não tinham opinião, não conseguiam colocar as suas opiniões, então ela conseguia bastante isso. Associado à nossa instituição, uma das visitas do Jacques Conchon ao Chico Xavier, que o Jacques, durante seus trabalhos aí do início do CVV, ele, com certeza ele ia pedir as suas orientações, né? E numa dessas orientações veio uma comunicação do Cepelos. Conversando, o Jacques conversando com o Chico, dizendo que tinha uma mulher que acompanhava as atividades do CVV. E essa mulher era a Francisca Júlia. Não, e a Francisca Júlia também cabe até uma novela, né? Porque ela suicidou por amor. Porque o marido dela morreu precocemente, ela não aguentou a solidão. Então, a associação da Francisca Júlia com os trabalhos do CVV se dá exatamente essa história. A Francisca Júlia tinha um esposo, esse esposo morreu e ela, por um sofrimento muito grande, fechou no quarto e não se sabe exatamente o que aconteceu lá dentro. Acredita-se que, nesse momento, ela cometeu o suicídio. Eu acho assim, interessante até, às vezes é triste, né, a gente falar de suicídio, alguma coisa assim, nesse sentido. Mas eu acho até interessante para nós que somos espíritas, para saber que nada está perdido, né? Por exemplo, o suicida não tem condenação eterna. Semana passada nós já conversamos sobre isso aqui. A pessoa pode chegar no plano espiritual, se conscientizar e optar para fazer um trabalho como ela está fazendo, né? Porque muitas vezes a gente sabe a gravidade do que é um suicídio, do que é um aborto, por exemplo, né? Mas saber que, a partir da hora que a pessoa se conscientiza, ela pode desenvolver um trabalho importante como esse lado espiritual da Clínica Francisca Júlia e ela sendo mentora. Quer dizer, e não foi qualquer pessoa que identificou, foi Chico Xavier que identificou ela ali. Quer dizer, provavelmente desde a primeira sementinha ela já estava participando para ajudar a desenvolver esse trabalho. Então eu acho muito interessante essa colocação. E Francisca Júlia passou para nós aqui uma mensagem aqui no Ao Vivo, no programa, com o médium Rangel, que é lá de Tremembé, nem conhecia nada daqui. Uma das primeiras vezes que ele fez. E ele recebeu uma mensagem muito bonita e no final a Francisca Júlia. E depois, outras vezes, ele já veio aqui e sempre fala que ela está por aqui também. Né? Sim, ela sempre se manifesta. E o interessante, antes, só voltando na história, Jorge, não sei se vocês sabem lá, mas quem resgatou a Francisca Júlia do umbral foi o André Luiz. Foi o espírito do André Luiz. E eu lembro que ele estava contando aqui, acho que o Carlos Sanches também comentou, não tenho certeza agora, e que ele estava numa reunião e aí ele conta, né, dessa experiência do André Luiz de resgatar a Francisca Júlia do umbral, e ela vem trabalhar justamente naquilo que ela, como ela se suicidou, ela conhecia do assunto, né? Então ela vem justamente auxiliar as pessoas que tentaram suicídio ou que lograram, né? Então é muito interessante, né? O Carlos Sanches, que ele está falando, que contou a história para a gente, é um amigo particular do Chico Xavier. Ele é lá de... Como é que é o nome? Ele se transmite o programa. Que é o recanto da Prece Ulisses Barçanu, que retransmite lá em Mato Grosso do Sul, né? Então Campo Grande. Ele foi, cara, que ele já é bem... amigo do Chico, tudo. Ele era um dos responsáveis pelos aqueles papeletinhos, pelas mensagens que ele distribui no Brasil inteirinho. E né? No mundo, né? No mundo todo. No mundo todo, aqueles papeletes. Ele que foi o criador disso, né? E está bem pra caramba. O Carlos esteve aqui já no nosso programa. De vez em quando ele entra pela internet. Ele também. É Beto Sanches. Então a credibilidade deles é muito, muito séria, assim, para poder passar essa informação para a gente. Então, eu acho interessante isso da gente, às vezes, abordar esse assunto mostrando, ó, pessoal, nem tudo está perdido, tem que ter esperança, principalmente para falar para as famílias, para essas coisas assim, né? Para conversar com as famílias, que como nós falamos a semana passada, do trabalho que a Adelino da Silveira foi fazer sobre suicídio, e falou tudo, as coisas mais horrorosas, assim, foi mostrar para o Chico. E aí, quando ele mostrou para o Chico falou, nossa, seu trabalho está bem didático mesmo, só que você tem que prestar atenção no seguinte, quando você for fazer essa palestra, lá na plateia está cheio de mãezinhas que perderam os filhos para o suicídio. Aí ele não fez mais a palestra, entendeu? Porque tem que fazer outra abordagem muitas vezes. Quer dizer, vocês estão muito mais acostumados com isso do que a gente, né? Porque as tendências ali que aparecem são das mais variadas possíveis, as pessoas assim. Você toca num assunto, Jorge, que acho bacana falar um pouquinho de como que a gente trabalha no na Francisca Júlia, se me permite. Por favor, o tempo é de vocês. A gente, a Tânia está acompanhando esse trabalho com a gente está desenvolvendo os treinamentos de nossas equipes na abordagem centrada na pessoa, na CP. É uma abordagem psicológica, isso que eu estou falando, né, que ela é baseada em três pilares, basicamente. Aceitação, compreensão e respeito. Né? Se a gente conseguir... Isso é a escola de aprendizes que eu estou falando, né? Reforma íntima que nós estamos falando aqui, certo? Mas a gente treina os nossos colaboradores a tentar identificar isso no seu atendimento. E atender a pessoa, mas não centrado na doença, centrado na pessoa. Com isso, a gente consegue eliminar algumas coisas que você acaba de mencionar. A gente não fica centrado no problema, não. Né? A gente tem que centrar na pessoa e por que, que ela está ali com a gente. Então, com aceitação, compreensão e respeito, a gente consegue entrar nessa linha e entender o que acontece do outro lado, acolher a pessoa que busca a instituição. Né? Então, esse é o nosso caminho. Tratamento humanizado, né? Não, é como os outros, ou como a medicina está mudando muito nesse sentido, porque tem certos lugares que você... A Tânia, a enfermeira, deve estar muito mais acostumada com isso do que qualquer um de nós. Mas parece que quando certos médicos, às vezes... Hoje eu acho que está mudando bastante. Vai lá que o paciente está lá, ele fica olhando a doença o tempo todo. Olhando a doença, e esquece de ver que ali quem está com a doença é uma pessoa. Né? Então tem mudado muito isso dentro do a gente tem observado até que somos leigos no sentido, mas de ver dentro dos hospitais esse tratamento tem mudado bastante em relação a humanizar, a chegar e falar, espera aí, né? Quem está aqui é uma pessoa, a doença é um acessório que está aí com ela, vamos cuidar da pessoa, mas primeiro a pessoa para depois, quer dizer, quem tem que primeiro ser observado é a própria pessoa, quem que é aquela pessoa que está ali, né? Então, tem muito tratamento já também, assim, bem humanizado. E é legal isso aí, Daniel. Daniel, você e a Fernanda, desde criancinha, vocês já eram espírita, né? Eu acho que sim. A Fernanda era menininha mesmo, chegava lá, a gente via ela destacada lá no meio da evangelização infantil, mocidade, né? Foi. Ela chamava atenção, a Fernanda, assim, pelo jeitinho dela de se comunicar, de conversar com todo mundo, de orientar. Depois foi liderando, né, Fernanda? Liderando as mocidades, liderando tudo. E aí é muito legal isso aí quando a gente vê. O Daniel também, né? Então é gente que nasceu espírita. Agora vocês não levam muita vantagem, não, que o Rui também nasceu. Há mais de 100 anos atrás também nasceu espírita já. O Rui veio mais espiritismo. Né? Mas o. Tânia, tem algum caso interessante, engraçado, que você presenciou como enfermeira? Tem. Voltando a falar sobre ali a humanização, né, que cada ser humano tem a sua história. Né? Eu me lembro de um caso que me marcou bastante quando a gente tinha arteterapia no hospital, mais ou menos em 2008, 2010, e os pacientes moradores ainda não tinham saído para as residências terapêuticas, e num dia eles estavam ouvindo música junto com o musicoterapeuta também. E aí foi tocado, eu não me lembro a música nesse momento, mas foi tocado uma música, e naquele momento eu vi o paciente como se ele tivesse saído daquele momento que ele estava e ter voltado para um tempo passado. E até a fisionomia dele tinha mudado. E aí, naquele dia, eu entendi que realmente a gente precisa respeitar todo ser humano, principalmente o paciente psiquiátrico, porque ele tem uma história por trás dele. Né? Então, muitas vezes, a gente não entende por que o paciente está ali. A gente pega o paciente em surto, em crise, agressivo, agitado, mas a gente precisa respeitar isso. Né? Também cuidamos de um paciente lá, um médico oftalmologista, e ele morava dentro de um carro. E esse paciente foi abandonado pela família, né? Esse médico perdeu a carreira, perdeu a família e depois foi morar com a gente no hospital, se tornou um morador. Então, eu acho que essas experiências que eu tive, né, na Francisca Júlia me fez crescer como ser humano e entender, né, que cada um de nós tem o nosso valor, independente de onde a gente esteja e como nós estamos. Mas que dentro de cada um tem uma coisa que precisa ser resgatada. Né? Uhum. Então, eu vi isso dentro da Francisca Júlia. Pacientes, em alguns momentos, serem resgatados. Não por motivo da doença, mas em quem eles eram, né? Quem eles uhum. foram e que estava perdido por... A gente não sabe por quê, mas que foi perdido. É, tem um poeta que a pessoa conta, esqueci o nome dele agora, que vivia dentro de uma barrica, né? Vocês já viram falar nisso, né? Naquela época não tinha clínica psiquiátrica, né? Com certeza estaria com a gente, se estivesse morando na barriga. Estava procurando, andava na barriga e procurando, com a lanterna. É, procurando um homem feliz, era uma coisa assim, né? Já no tempo da Grécia Antiga. É. Eu não sei se isso aí é história, né? Se é história com o I, se é história com H ou história com E. Mas aí, com certeza, naquela época não tinha clínica psiquiátrica, senão tinham levado ele para lá. Né? Mas esses casos assim, Tânia, são muito, assim... Quer dizer, vocês vivem dentro da história, né? Porque cada um que chega é uma história diferente. Sim. E é coisa mental, né? Não é uma doença física, digamos assim, física. Ah, a pessoa está com câncer, digamos. A pessoa está com... quebrou a perna. Ou a pessoa vai ter que ser operada de alguma coisa. É algo que envolve a mente, né? Algo que envolve toda a pessoa. Quer dizer, é uma história atrás da outra, né? Hoje a gente não consegue ver, né? Uhum. Não dá para ver fisicamente. É. E a gente não consegue medir. Uhum. É. Então, dificulta muitas vezes até o diagnóstico desse paciente. Daniel, outra pergunta. Há um tempo atrás, assim, a gente via muito nas clínicas as clínicas psiquiátricas, muita gente envolvida com bebida ou com droga. Ainda tem muito isso? Está cheio de, assim? Como é que é? Vocês têm um trabalho com uhum. dependente químico também, né? na Francisca Júlia, né? A Francisca Júlia, ela atua na área da saúde mental, né? Psiquiatria, e também nós temos uma unidade para dependentes químicos, masculina hoje, né? Pro SUS, para o público SUS, tá? Isso é para o SUS que eu estou falando. Particular uhum. e convênios nós temos para masculino e feminino, né, Tânia? Os Sim. dois. Uhum. Nós atendemos as duas áreas da psiquiatria, da saúde mental. Tem bastante pessoas que nos procuram com essas necessidades, né? Hoje, a saúde mental está na crise da onda, principalmente depois da pandemia, né? Se fala muito... Na pandemia se falou bastante sobre saúde mental, hoje parece que os rumos são mais por causa do burnout, então foca o burnout, mas tem muitas outras situações em que as pessoas precisam de ajuda dentro dessa área, né? Então, a dependência química é uma. Hoje tem drogas aí que surgem na sociedade que realmente precisa aí desse acompanhamento de uma equipe especializada para sair dessa dependência. Ou melhor, né, nem sair da dependência, as pessoas se mantêm dentro de um nível para que não possa voltar a usar drogas. Então, é um tratamento constante. Né? E além da parte médica, vocês trabalham com os 12 passos dos alcoólicos anônimos? Sim, hoje a nossa equipe tem uma pessoa especializada lá, que é a Marisete, está à frente desse trabalho. A Tânia também está gerenciando essa equipe lá. Nós temos uma equipe especializada que realmente faz essa abordagem, né, dos 12 passos com os nossos pacientes. Porque os 12 passos é uma reforma íntima sem religião, né? Porque nós falamos Usa até a prece da serenidade no trabalho lá para fazer. Serenidade, que é uma das coisas mais lindas. Vocês abordaram um pouco sobre isso que eu quero perguntar, mas eu queria tentar dar uma praticidade maior. Eu sinto muita dificuldade. Eu vejo muita dificuldade da gente conseguir internar alguém. Como é que é esses passos? Como é que acontece? Aí você tem alguém na casa que tem um problema, surtou, né? No caso de só alguma coisa mental, não é droga, né? Nem álcool, não é droga nem álcool. Qual o procedimento que a pessoa tem que fazer? E essas coisas pegam muitas pessoas de surpresa, né? De repente ninguém tem nada, daqui a pouco tem um que surta lá no meio. O que, que a gente tem que fazer? Eu vou começar essa resposta, vou passar a bola para a Tânia também, uhum. que ela tem muito mais poder do que eu falar uhum. sobre isso. Eu só queria colocar algumas pitadas, alguns temperos nessa sua pergunta, uhum. Jorge. Francisca Júlia, na verdade, ela tem um trabalho muito grande hoje, né? Ela não é só a internação em si. Uhum. A gente tem uma organização de saúde mental que consegue fazer com que as pessoas não precisem internar. 4% das pessoas que procuram a instituição interna. Uhum. Nós estamos falando de 96 pessoas que conseguem viver isso. Quer dizer, não fazer existe, o tratamento em casa. Não existe interesse de vocês chegar lá sem querer já. Fazer o tratamento em casa, que é muito mais importante e vantajoso para aquele indivíduo que precisa do apoio. Uhum. Né? Então, a internação, de fato, ela ocorre naquelas pessoas que não têm. É o extremo da situação. Agressivo. É o extremo da situação. E isso não acontece da noite para o dia. Uhum. Né, Tânia? Você pode falar muito melhor do que eu nessa história. Então, o paciente, ele geralmente tem um acompanhamento fora da instituição. Né? Então, ele tem CAPS, frequenta CAPS. Que é para o público, né? O CAPS é da prefeitura, né? Isso. São os centros de atenção psicossocial. Né? Então, tem os CAPS, tem os ambulatórios. E as UBSs, né? Primeiro, UBS, talvez. Isso. Primeiro, a pessoa tem que levar a pessoa na UBS. De lá... Não em surto, em crise, não. Então. Em surto e em crise, geralmente, vai ter que ir para a UESM. Para emergência. Que vai para emergência, né? Não necessariamente para dentro da UESM, que fica na Francisca Júlia, mas qualquer pronto atendimento. Porque é uma emergência como qualquer outra, como se fosse uma emergência clínica. Fala para a gente, Tânia, o que significa UESM? Unidade Especializada em Saúde Mental. Isso. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, Francisca Júlia, tem também o Chuí, que o pessoal fala, não sim. Sei. É, também, né? Temos o pronto-socorro da Vila. Ah, né? Então, a unidade, a UESM, é como se fosse um pronto atendimento em saúde mental. Certo. Né? Então, esse paciente precisa passar por uma emergência... em crise e em surto, e lá ele vai ser direcionado. Ou ele vem do pronto-socorro para nós, ou ele já está na UESM. Uhum. Tá? Lá já é um pronto-socorro na parte... De saúde mental. Saúde mental. Né? Vamos colocar assim, é como se fosse um pronto-socorro da Vila, que atende coisas clínicas, lá é um pronto-socorro mental. Uhum. Né? Então, o paciente vai para nós em caso de crise e surto. Se o paciente faz um tratamento ambulatorial, fora, ele toma medicação. Então, ele vai... fazer o tratamento no CAPS ou no nosso ambulatório adulto, né? No infanto-juvenil. Se esse paciente não adere ao tratamento, aí ele vai entrar em crise e vai surtar. Uhum. Então, é esse paciente que fora da instituição não dá suporte, né? Ele não tem mais como dar suporte para esse paciente em crise, é que vem para a gente, é avaliado por profissionais capacitados e aí sim é feita uma internação. Mas a internação é em último momento, né? A internação é o último momento. Mas, Tânia, a gente depara com várias pessoas que querem internar as pessoas de qualquer jeito, porque não sabe lidar, não aguenta, não tem condições. Isso daí é um problema que acontece, porque parece-me que existe uma lei federal que não é para ter, para internação, né? Sim. Nós temos a Lei 10.216, né? Que lá ela fala de três tipos de internação. A internação voluntária, em que o paciente quer a internação. A internação involuntária, geralmente acontece quando ele se coloca em risco ou coloca outros em risco. E a internação compulsória, que é determinada por um juiz, e aí se interna. Nós tivemos um problema aí essa semana aqui. Uma moça que, 12 anos, ela não usava droga e teve uma recaída. Só que a recaída, a mãe foi no juiz, o juiz autorizou a internação dela, só que ela fugiu de Jacareí e está aqui no Campos Alemão, lá no meio do pessoal, sem comer, sem tomar banho, sem trocar roupa, e a mãe está desesperada porque ela fala, eu vou perder essa minha filha. Isso aí como é que faz agora de Jacareí para São José? Para vir pegar essa moça e levá-la para a internação. Então, se ela for munícipe de Jacareí, ela precisa ser atendida em Jacareí, né? A UESM, no caso, a Unidade Especializada de Saúde Mental, são para munícipes de São José dos Campos. Então, tem só munícipes de São José dos Campos que são atendidos na UESM. No caso, essa moça é de Jacareí, ela precisa ser atendida em Jacareí, né? O que pode acontecer é levar ela para o pronto-socorro da Vila, num primeiro atendimento, como qualquer outro primeiro atendimento, e de lá vai ser direcionado. Uhum. E não pode um juiz passar para o outro juiz aqui de São José essa incumbência? Isso eu já não passo para o Daniel agora essa bola. Normalmente essas internações de outra cidade, né, internado na própria cidade. A pessoa é de Jacareí, fica em Jacareí. E a Jacareí determina onde essa pessoa vai ficar, né? se ela for de Jacareí, se for de São José, tem a Francisca Júlia que atua, que pode acolhê-la, né? Vamos fazer um intervalo, Rodrigo? Vamos sim. Vamos sim. Lembrando aí que a gente está com a... com o sorteio, né? Isso. E o sorteio tem então, que ser agora. O Beto sorteio vai sair. Que o Beto vai sair daqui a pouco. Então, é, eu estava lá, já, quem ligou já foi a Laura, por exemplo, que ligou. Ó. E a gente agradece a ligação, né? O Beto tinha descido para abrir para o Carlos Chaga, que está ali, que teve que sair também, pôde dar aula lá no pequeno tempo da preleção. E fala. É, avisa a dona Laura que eu já tenho as pomadas que ela pediu. Ah, bacana. Isso, pode então, avisar você pode mesmo. Peraí. Pode avisar você mesmo, agora você está aparecendo. Oi, Laura. É, nós já estamos com a pomada, vou deixar com o Reinor para você pegar com ele na casa dele lá, tá bom? Ó, agora está chovendo aqui de pedido para a pomada também. O Beto mesmo está querendo pomada, Beto. Pode pedir a pomada que a gente consegue. Pomada abençoada. Pomada vovô Pedro, né? Não, a pomada é muito. É mais, é, a gente às vezes acha meio difícil, mas não é difícil, não. Porque às vezes a gente esquece de pedir, né? Não. Por exemplo, na qual sempre tem, porque a qual participa da confecção da pomada com o pessoal de Itapira. E, inclusive, a gente estava falando lá com o Luiz, lá na AME também, que nas próximas pomadas lá de Itapira, para a gente entrar também na parceria. Porque ele faz 50 mil pomadas. Por vez, né? É por não sei ano, se é né? Por ano. 50 mil pomadas, mas é uma vez só que eles trabalham fazendo a pomada. Então, o que eles fazem? É, como é proibido, né? Pela espiritualidade, é proibido vender. Cobrar a pomada. Não, você tem que dar a pomada para as pessoas. É. Mas o que ele faz? 50 mil pomadas, ingredientes, são toneladas de ingredientes que eles têm que comprar, né? Então, eles chamam um monte de centro espírita e os centros espíritas ajudam. E depois cada um pega a sua cota e leva para distribuir. Acho que vai, gasta de 30 a 40 mil reais para fazer a pomada. E os ingredientes. E mesmo assim eles entregam de graça no copo. De graça para todo mundo. Todos os lugares que fazem pomada no Brasil, seja vovô Pedro, um Guente Chico Xavier, tem outro Guente Marisa Sanufo. Todas as pessoas fazem e segue a mesma gratuita. Exatamente. Tem alguma variação outra, a Eurípides Barçanufo, por exemplo, tem uma variação da vovô Pedro, mas serve para o mesmo, fim, para o mesmo sentido. E quem fornece a Eurípides Barçanufo é aquele grupo paz.org. Então, se vocês quiserem entrar aí, paz.org.br, entrar em contato com eles, quem esteja precisando da pomada aí para tratamento, eu indico aí que foi ele até participou aqui com a gente, e agora me fugiu, mas entra aí paz.org.br, que vale a pena vocês pedirem por lá, que eles mandam de graça também a pomada, tá bom? O Hélio também, de Jacareí, também participou da pomada também, eu acho que não sei se foi com o pessoal do Guarujá. E o Sérgio Santos também. E a Marlene também. Lá, né, o Sérgio Santos vão em um monte de pomada para cantar, né? Fica lá cantando para fazer a harmonização. É. Então ele sabe de quanto é lugar do Brasil que faz. E como que foi lá em Ribeirão Pires, Jorge? Muito conta legal. Ontem nós ficamos fazer a harmonização lá. Tinha lá umas. No salão tinha umas 200 e poucas pessoas, mas o Edson atendeu quase 400 por causa da distância também. É, teve um depoimento muito legal, né? Que o Edson pediu para mandar para você. Ah, passa para o Rodrigo editar, que a moça estava com. Ela apareceu o câncer dela primeiro na mama, né? E depois, quando ela foi fazer os exames, ela já estava com metástase óssea. Tinha um monte de. Ela tinha 8 tumores. Na coluna, né? Coluna, 8 tumores. E começou a fazer o tratamento simultâneo, né? Fazer o tratamento no Irmã Sheila, o Instituto de Cirurgias Espirituais, e também o tratamento convencional, fazendo quimioterapia, tudo, né? É, só que é interessante, né, para a gente resumir o depoimento dela, ela recebeu alta lá no Irmã Sheila. Ela foi fazer a última cirurgia. Quando fez a última cirurgia, o médico espiritual disse: você está tá de alta, você não precisa mais nada, né? Deve ter assustado a moça, falou: estou perdido, achou, né? Já era, vou morrer. Ela achou que eu já ia tá de alta. Aí na semana seguinte, ela foi fazer o PET scan, que era o exame mesmo para saber. Aí não tinha mais nada no corpo dela. Se tinha célula ativa de cancerígena. Se tinha alguma célula cancerígena. Não tinha mais nada. Então é muito legal o depoimento da Michele. Michele é o nome dela. Depois, aí a gente, eu prometi para o Edson que você vai editar. E uma outra hora a gente coloca aqui para as pessoas ouvirem ela contando a história. Né? É, beleza. Até muito quando, bacana. Eu não sei se quando o Ed Moreno vai vir, Acho que ele ficou de vinho também, né? Uhum. A gente pode até passar lá junto com ele. E muitos atendimentos, assim, muita gente. Depois nós... Você está lá também, né? A Cris, o Fábio, estavam todos lá. Ontem nós fomos no terreno, também no terreno novo. Para conhecer, 5 mil metros quadrados, que vai ter a nova sede do Irmã Sheila, né, para essa parte de atendimento espiritual. E está começando a... Fábio está começando a dar forma lá para o terreno. E quem quiser atendimento à distância também tem, né? Então tem, você põe lá irmãsheila.org.br. Depois eu coloco aqui no, na descrição do vídeo. E o atendimento à distância. Engraçado, ontem eu dei bobeira porque eu vi a ficha do Rui passando lá. Eu vi, você mandou para lá a distância, não mandou? Distância. Eu vi a ficha do Rui passando. Então deve estar, a resposta, né? Deve estar lá no seu e-mail, talvez, já também. E funciona, funciona. Você entra no site irmãsheila.org.br e põe lá atendimento à distância, eles mandam, eles criam a ficha e põem a ficha na mesa do médium, o médium faz o receituário, tudo, receituário, né? E também faz a cirurgia à distância. Eles mandam os espíritos lá na sua casa. E faz a distância, e tudo sem cobrar nada. Só justificando porque eu não tenho ido lá, é porque eu vou lá, depois eu volto tão cansado que eu fico 3 dias para me recuperar da viagem. Porque para a gente ir, né, Rui? Você tem que se levantar no mínimo às 5 horas da manhã, né? Então já vai lá. E chega lá, você tem que ficar o dia todo, porque é muita gente, sentado, né? Muita gente. Isso cansa. É legal enquanto a gente está lá. E a cirurgia espiritual acaba com o cara também, né? A gente pensa que não, mas o cara volta abatido, porque é sério, né, a coisa. Não é simples. Não é, a pessoa pensa que é uma coisa invisível. Vai nessa que é invisível, né? Pessoa que faz cirurgia espiritual, ela sente, sim, depois. Então, a gente senta ali perto do Edson e acaba escutando muitos depoimentos bacanas das pessoas que se curaram. É claro que a gente sabe que tem um monte de gente que não consegue a cura, mas muita gente consegue. E ontem, na hora que eu estava fazendo a harmonização, que a gente estava tocando lá ontem, eu gosto de falar para as pessoas assim, olha... Tem pessoa que não vai ser curada, mas se ela aprender a conviver com a doença, já é uma grande vantagem, né? Porque às vezes você não é curado, mas você aprende a conviver. Aí entra muito o lado psicológico, né? O lado da pessoa saber, ó, eu estou com isso aqui, eu não vou acelerar o processo, porque a mente da gente acelera tudo quanto é processo, né? Você pode ir para o bem e também você pode enterrar a coisa, né? Então, tem essa de você aprender a conviver com aquilo ali. Então, um grande abraço para a Cris, para o Fábio, para a Cida, mãe da Cris, né? Para todo o pessoal do Irmã Sheila, os amigos lá que estavam antes lá, os tarefeiros, que são muitos tarefeiros ajudando. O Edson, parabéns pelo trabalho, para toda a equipe do Irmã Sheila, parabéns pelo trabalho de dedicação ao próximo que eles fazem ali no Recanto de Luz Irmã Sheila, lá em Ribeirão Pires. 300 trabalhadores, Jorge. Acorda às 5 da manhã para ir para lá. Sem cobrar nada, né? Não. Sem cobrar nada. Rodrigo, vamos entrar no intervalo. Eu vou colocar a música que Me Ensina a Viver, com o cantor Alexandre Leão e o compositor Manuca Almeida. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Que é bom, me enche de luz, me faz renascer, me ajuda a entender como é que se faz, me faz encontrar meu mundo de paz. Me ensina a viver da maneira mais doce, mais simples de ser, pra ser a pessoa que agrada a você, pra te dar de volta o que você me dá. Me me ensina a viver para ver a verdade no meu coração. A felicidade tem sempre razão, me aponta o caminho, pega minha mão. Seja minha estrela guia, seja o pão de cada dia, seja muito mais que um sonho, seja realidade feita de alegria. Seja um raio de esperança, seja o brilho do luar vencendo a escuridão. Seja minha estrela guia, seja o pão de cada dia, seja muito mais que um sonho, seja a realidade feita de alegria. Seja um raio de esperança, seja o brilho do luar vencendo a escuridão. Me ensina a viver, me mostra o que é bom, me enche de luz, me faz renascer, me ajuda a entender como é que se faz, me faz encontrar meu mundo de paz. Seja minha estrela guia, seja o pão de cada dia, seja muito mais que um sonho, seja realidade feita de alegria. Seja um raio de esperança, seja o brilho do luar vencendo a escuridão. Seja minha estrela guia, seja o pão de cada dia, seja muito mais que um sonho, seja realidade feita de alegria. Seja um raio de esperança, seja o brilho do luar vencendo a escuridão. Me ensina a viver. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o Daniel Piagno, que é diretor administrativo da Francisca Júlia CVV, a Tânia Guerra, que é gerente assistencial lá também do Francisca Júlia, e acabamos de receber aqui o nosso amigo Alberto Carbone, que é um dos voluntários do CVV Prevenção de Suicídio através do telefone, que hoje funciona no Brasil todo, né? Mas vamos continuar. Agora a gente já tem que começar aí colocando as perguntas dos nossos internautas aqui, senão a gente acaba não fazendo as perguntas deles. Verdade. As pessoas. Exatamente, mas eu só quero falar de antes que o Rodrigo falou. Quem entrou depois aqui foi o Dr. Benedito Figueiredo, lá de São Paulo. Um grande abraço para ele. Está na hora de você convidar ele de novo, né, Rui? Ligar para ele e ver o que ele quer falar. Você sabe que antigamente a gente caçava pessoas para mim aqui. Agora tem uma fila, rapaz, que para... Poxa vida! Não, mas coloca o Dr. Benedito na fila de novo. Não, ele é figura. Aqui o programa Vivência Espírita tem que ser igual reencarnação. Você vem... Quando volta para o lugar, você já bota na fila de novo, para poder vir outra vez. Não? Porque tem porque até chegar, né, Alberto? Eu costumo brincar. O Alberto teve o ano passado, né, Alberto? Tá vendo? Falar em figura. Não, eu tenho que brincar. Quando a gente era moleque, a gente colecionava figurinha, então tinha aquela figurinha fácil, que toda bala que você abria tinha aquela figurinha. E tem outros que era difícil. É. Então, doutor Benedito, aquela figurinha fácil da gente estar sempre com ele aqui. Porque ele está à disposição batendo sempre. Papo, conversando. Então, a Sueli Castelo, o Bessa também está aqui, a Carmen Matarazzo, o Sérgio Borges, pai do Tiago, a Lília Silva, a dona Maria Alexandrino, o Alexandrino querido. Ô, Jorge, também. Só te interrompendo aí, que pode a gente falar. Tem uma ligação aí que a gente recebeu. Puxando. Alô? Obrigado. Bom dia. Petit, está ouvindo a gente? Opa, maravilha. Primeiro, desejar um bom domingo a todos aí, bom dia. E parabenizar, não é, liguei. Gostaria de estar aí hoje, acompanho há muito tempo o trabalho do Hospital Francisca Júnior, né? Deixar um parabéns aí para o Daniel, para a Tânia e todos da equipe, que eu sei que São José dos Campos está sendo muito bem atendido, né? Em tudo que vocês falaram aí em relação ao tratamento. tratamento psiquiátrico de nossa cidade, dependentes. E gostaria que o Daniel falasse de um assunto que a gente segue muito, né? Trabalhamos muito empenhados no atendimento aos autistas, que eu sei que o CVV também tem um núcleo, né? Aqui na Demar de Barros, no centro da cidade. E gostaria de saber como que está sendo esse trabalho, o número de atendimentos, o que eles já contribuíram para esse trabalho que tem que ser grandioso. E, como eu falei, gostaria de estar aí mostrando a correria do nosso bingo, né? Hoje é o bingo da farmácia comunitária, o Rui já falou aí, agradecer a todos aí pelo apoio, pela força do nosso mais um evento da farmácia. E, rapidamente, já que o Jorge Reis, que fala muito, né? Que político fala muito, eu vi que o Rui falou, lembrou do meu pai Luiz Petit, que fez muito pelo Francisco Júlia. Eu vivia lá com meu pai, né? As crianças estavam lá. Até um Réveillon a minha família passou com um grupo de crianças que tinha no Francisco Júlia. Graças a Deus que eu continuo acompanhando esse belíssimo trabalho. Sucesso sempre, Daniel, e todos aí. Um grande abraço. Obrigado. Tchau. Desliguei aqui porque senão acaba interferindo aqui, né, no som. A gente agradece aí pela ligação. Tem essa pergunta do Fernando sobre esse atendimento autista. Petit, um abraço para você, um grande abraço, viu? Sim, Ana, a gente tem um trabalho, nós temos o ambulatório infanto-juvenil, né? Que nós temos cerca ali de 300 crianças, 350 crianças, adolescentes com esse transtorno, né? Com autismo. E nossa equipe faz as atividades com essas pessoas de psicologia, tem a parte médica também que atua, terapeuta ocupacional. Recentemente, agora, uma conversa com o Petit, ele conseguiu uma pessoa para treinar a nossa equipe lá do ambulatório infantil, né? Então, a gente vai fazer uma parceria aí para qualificar os nossos profissionais sobre essa situação importante para a sociedade. E a cada dia que passa, está aumentando o número de pessoas com transtorno com espectro autista, que é o TEA, né? De cada 35 crianças que nascem, uma é autista. É importante também que eu também vejo, assim, jogando um outro olhar também sobre isso, né? Os profissionais estão ficando mais qualificados também em identificar, né, o autismo hoje mais rapidamente, né, Natânia? Acho que isso acontece hoje, então a gente consegue ter mais pessoas sendo atendidas, né? Sim. Com essa situação. Só continuando aqui, que a gente estava falando, o pessoal que está ligadinho, a Lucélia Lopes, a Renata Miller Veiga São Leandro esteve aqui conosco semana passada, Renata, um grande abraço para ela. E foi muito boa a participação dela. Muito legal. O Marcos Ugai, bom dia a todos os amigos também, o Marcos Ugai lá de Santos, a Cris Paiva, ela está pedindo para você contar um pouco sobre por que o nome Francisca Júlia, mas, Cris, ele já falou no começo, já, isso aí, né? Se você quiser depois dar uma olhadinha novamente aí, no começo o Daniel explicou. O José Amorim, lá de Natal, né, também entrou aqui para a gente, ele que sempre está junto aqui, toda semana também ele está junto conosco aqui. Agora me dei uma perdidinha aqui. Aí tem o Jamil Lima, o Alexandrino querido, e tem a pergunta da Alete aqui. A Alete é a mãe girafa que a gente chama, a Alete Delpino, ela tem um programa aqui conosco aqui também, chamado Prosa Criativa. Ela diz assim: eu valorizo esse trabalho, celebro. As pessoas recebem atendimentos familiares, são os mais difíceis? As pessoas são rotuladas como problemáticas? Vocês entenderam direito a pergunta? Não entendi muito bem. Será que ela quer saber se a gente atende a família também? É, porque ela está colocando. As pessoas recebem atendimentos familiares, são mais difíceis? Para atender... Eu não entendi, se Arlete, se atender em casa é mais difícil, não sei. Eu vou tentar responder aqui no geral, né? Então, eu vou tentar responder aqui se nós atendemos a família desse paciente que está internado. Vou responder isso depois, se não for, ela refaz. A pergunta. Hoje nós temos um trabalho, então, que essa família, ela é recepcionada pela equipe, né, no ato da internação. Depois, a assistente social faz um contato com essa família. E nós temos reunião de família também, em que o nosso profissional, geralmente um psicólogo, acompanha um outro técnico nosso e atende essa família, falando muitas vezes da doença do paciente, né, no geral, e depois atende individualmente essa família, para poder dar um acolhimento para essa família que eu comentei aqui, que muitas vezes também precisa desse acolhimento da equipe. Com a dependência química, vocês têm trabalho com os codependentes? Com os familiares? Na reunião de família também. Também. Isso. Também tem reunião de família com eles. Ela coloca até um complemento assim: qual trabalho foi muito bem sucedido? O que vocês podem contar? Tem nesse tipo de integração, tem mais sucesso assim? Então, nós também fazemos essa abordagem com a família, muitas vezes tira as dúvidas da família, porque a família vem com muitas perguntas, muitas dúvidas, e que a nossa equipe muitas vezes consegue solucionar, às vezes com uma conversinha ali, a gente, né, conversa e tira a dúvida dessa pessoa. E às vezes, quando é muito necessário, eu já fiz isso com uma paciente com tentativa de suicídio, e aí a família veio até nós com receio de levar essa paciente embora. E aí foi feita uma escuta com essa família, né? Lá na instituição com os profissionais. E aí essa família passou a entender melhor de como lidar com essa filha que teria alta, o medo dela de receber essa filha de novo em casa, né? Então, ela, no primeiro momento, ela não queria levar. Ela falou: não, eu não vou levar. Ela teve várias tentativas de suicídio, eu não sei lidar com isso, eu tenho a minha vida, como é que eu vou receber minha filha de volta? E depois dessa escuta que nós fizemos com essa mãe, ela pôde levar a filha e essa menina, graças a Deus, não internou mais. Mas, Tânia, o que acontece quando a pessoa não quer levar a pessoa para casa? Fala: não, eu não quero, quero que você fique com ela. Então, aí é meio complicado, né? Porque, assim, a família é responsável pela internação, né? Então, a gente tenta conversar, chama a equipe, geralmente eu também vou para intermediar isso, mas se não funciona, a gente precisa aí fazer um boletim de ocorrência por abandono de incapaz. Abandono de incapaz. Quem entrou aqui também foi o Edson Andrade, o Oswaldo Barbosa, nosso amigo Barbosa, lá do Framan. E o Thiago Borges, Thiago também entrou aqui. A Rosângela Costa. Faz aniversário Costa, hoje. Fernando Petit, mais uma vez. O Daniel Rosa faz uma pergunta. Para os dois, né? Quem quiser responder. Na prevenção de crise de transtorno mental com risco de suicídio, os familiares podem solicitar internação compulsória para proteger a integridade física do paciente? Mais ou menos aquilo que nós falamos lá atrás também, né? Sim, na verdade, essas abordagens, é muito difícil conversar assim, né, com uma pergunta assim, seco, né, sem entender cada caso para a gente ter uma conduta, né, mas a gente entende assim, quando a pessoa tentou um suicídio, já nesse ato em si, né, já é necessário uma intervenção, né. Então, encaminhando esse indivíduo para um estabelecimento de saúde, como foi dito agora há pouco, né, um pronto atendimento, ou hospital municipal aqui de São José dos Campos, no caso, nesse momento já vai ser feita uma internação involuntária para essa pessoa. Normalmente é assim que ocorre, normalmente, não todos os casos, né? Daniel, acrescentando essa pergunta aí, há outro caso de droga, por exemplo, né? Que aí a pessoa está lá na casa, dando trabalho, vendendo as coisas da casa, andando para cima e para baixo, fazendo maluquice mesmo, mas ela não aceita, ela não quer ser internada de jeito nenhum. O que que a família tem que fazer? Posso? Geralmente o paciente dependente químico para internação geralmente é voluntário, a não ser que ele esteja colocando risco para a própria vida ou a vida de outros. Se o paciente tiver psicótico, tiver delirante, tiver com algum comprometimento psiquiátrico fora a dependência química, aí se faz uma internação involuntária. Senão, a internação precisa ser voluntária. Então, aí essa internação involuntária, quem que tem que tomar atitude? Ela tem que fazer um boletim de ocorrência também, alguma coisa assim, não? Não, a própria família leva esse paciente e aí ela interna. O médico é que determina o tipo de internação que vai ser realizado. Então, a família chegou com o paciente lá, disse que o paciente está tendo um surto psicótico, quebrou tudo dentro de casa, está vendo o elefante subir na parede, quer matar a mãe. Aí, mas ele também não queria estar lá. Vai chegar lá para o médico e vai dizer que levaram ele na marra, que ele está bem, que ele está tudo. Então, mas com a avaliação médica, ele é que vai determinar se o paciente tem alguma coisa comprometendo além da dependência química. E aí se faz a internação involuntária. Mas não é o fato da família querer internar involuntariamente. Isso é uma determinação médica. Ele é que vai fazer uma avaliação e aí é que ele vai determinar se realmente precisa ou não. É, porque esse pessoal que eu digo, né, a gente fica terceirizando, mas é, tanto alcoolismo como dependente químico, eles são muito espertos demais. Eles são espertos pra caramba. Eu lembro uma vez que tinha um irmão meu que era alcoólatra. Ele passava uma semana bebendo, mas socialmente. Ele falava, ele ficava, não saía de dentro da padaria, só saía na hora de fechar. E chegava em casa e continuava. Depois eu voltava no outro dia de novo, estava lá. Aí uma vez eu e outro irmão meu pegamos ele e levamos para internar. Ele era da Polícia Militar e levamos direto para Cruz Azul, né? Quando chegou lá, que ele começou a conversar com o médico chamou nós dois e falou, se vocês não levarem embora daqui, eu vou internar vocês dois aqui agora. Mandou embora. Porque era gente que estava maluco. Tá doente. Entendeu? Não, eles são manipuladores, porque eu conheço... até a aceitação é difícil, né? Dele aceitar que ele é um dependente químico. É porque faz parte da doença, né? É. Então, a gente precisa deixar claro que o paciente dependente químico, ele é doente. Ele tem uma doença. É doença. Né? É uma doença. Isso tem que ficar muito claro. Né? Então, nós estamos falando aqui de pessoas que têm dependência química, que são usuários de droga, que são usuários de álcool, mas que eles são doentes. Né? Então, eles precisam de um cuidado, precisam querer ser cuidados. Né? Ah, ele é manipulador. Tá, ele tem um transtorno de comportamento junto, mas ele é doente, ele precisa de e ajuda. E a família, Tânia, eu acho que a família, assim, ela não vê esse lado, às vezes, né? Não. Ela só critica, né? Nem ela a sociedade. Só, ela só... Aí começa a tratar mal, mas... achar que é perdido, achar que não tem jeito, achar que só está fazendo um monte de coisa, quer dizer, e não se integra naquela situação para poder ajudar só, também, né? Só deixa eu completar rapidinho, Rui. Acho que é importante a gente explicar para mim, também para a sociedade. Hoje em São José dos Campos, por exemplo, nós temos o CAPS, né? Eu acabou de falar agora, o Centro de Apoio Psicossocial, nós temos o CAPS AD, que é álcool e droga. Então, a gente muitas vezes tem essa ilusão que as pessoas têm que ser internadas, né? Não precisa, às vezes não precisa. Às vezes, um acompanhamento ambulatorial é o melhor tratamento para esse indivíduo. Então, direciona esse indivíduo para um CAPS. Aqui no Zé dos Campos fica lá na Rua Pituba, número 100, por exemplo, quem tiver necessidade disso. Sim. Então, ele vai lá, vai ser atendido por uma equipe especializada em dependência química, lá nesse CAPS. Ele vai passar por uma série de tratamentos antes ainda de uma internação. Não, às vezes ali a pessoa se identifica ali com o grupo, se identifica com o profissional e consegue ali crescer. Não, e pode também frequentar o NA, que é o Narcóticos Anônimos, e o Nalanon, que é justamente o Naranon, que é para os familiares, que eles se reúnem aqui em São José toda semana, tem reuniões. Eu só não sei quais são os horários de reunião e o local era... Tem vários locais aqui que cuidam disso daí também, né? Agora, as pessoas precisam se conscientizar, né? Porque tem muitos pais que até eles aceitaram que o filho é um adicto na linguagem aí da dependência química, não é fácil não, né? Sim. Só repetindo, então, o endereço do CAPS AD, é Pituba, Rua Pituba, número 100. Onde era o pronto-socorro. Isso. O antigo pronto-socorro. A UPA antiga. Do restaurante... do restaurante, não, do supermercado ali... Piratininga, né? Do lado da delegacia de polícia, bem do lado. Ah, tá, do lado, perto da delegacia, aqui no Jardim Satélite. É bem do lado, do lado da delegacia. Rui, vamos apresentar o Carbone aqui. Então vamos lá, Carbone. Ele chegou aqui com a gente também. Bom dia. Já vou avisando que eu já assinei o meu cartão de ponto, tá? E agora a família está completa, né? CVV e Francisca Júlia. Bom dia, Rodrigo. E daí com o telefone para que todo mundo saiba aí no Ligue 188. 188. Telefone, ele é nacional, 24 horas por dia e gratuito, partindo de fixo. E foi e também uma celular. Vitória do CVV, né? Foi. Porque o pessoal... se preocupava muito em pagar a conta do telefone no final do mês, né? Que era caro, né? Hoje não, hoje é gratuito para o Brasil todo. O que que significa Setembro Amarelo? Conta essa história rapidamente do Mike M. Mike M, em 94, nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, que tinha muitas qualidades, Ele comprou um Camaro, reformou inteirinho e pintou de amarelo. E os pais, os amigos não perceberam a depressão que ele tinha. Ele acabou suicidando-se. E no velório dele, do Mike M., os colegas davam um cartãozinho dizendo: se precisar, peça ajuda. E em 2015, o CVV, junto com a Associação Brasileira de Psicologia, mais o Conselho Federal de Medicina, instituíram o Setembro Amarelo aqui no Brasil. E a gente está indo na onda. Todo ano deveria ter pelo menos uns 12 setembros, mas não tem jeito. Então a gente precisa aproveitar, né? E o tema de hoje é: se precisar, peça ajuda. Peça ajuda. É? Quer dizer, antigamente procurava-se quase que não falar de suicídio. Hoje não, está aberta para o pessoal vir e pedir socorro mesmo, né? É, Rui, a gente traça um paralelo de se falar sobre o suicídio com AIDS e câncer. A partir do momento que, uns 20 anos atrás, começou-se a falar mais sobre AIDS e sobre câncer, diminuiu o número de infectados de AIDS e as pessoas com câncer passaram a procurar ajuda. No suicídio é a mesma coisa. Quanto mais nós falarmos sobre suicídio, menos suicídios nós teremos. É, então, Alberto, só eu vejo assim, um pouco de diferença entre essas três comparações, assim, no sentido de quanto mais você dizer ou mostrar que quem está com AIDS, quem está com câncer, parece que chama mais atenção, no sentido assim, precisamos correr atrás e ajudar. O suicídio já é discriminado mesmo, de cara. Todo mundo tem vergonha de falar, né? Tem medo de falar, tem vergonha de falar. Se a pessoa suicidou na família, a família tem vergonha de falar. E aí é o seguinte, parece que até o poder público esconde isso também. Eu estou certo ou eu estou enganado com isso, Daniel? E você também, Roberto? Parece que o poder público também se engana, segura a gente, não fica falando, não fala, não mostra, não, né? É por isso, Jorge, que nós temos batido de que os dados são subnotificados. Uhum. Tá? É, a família, como você falou, tem vergonha de falar que um ente suicidou-se. Então, ela pedia, agora não é mais, mas ele pedia ao médico que, né, maquiasse o motivo do suicídio. Então, se ele tivesse se suicidado por enforcamento, colocava-se no atestado asfixia mecânica. Uhum. Agora não, agora o médico é obrigado a colocar como suicídio o motivo da morte. É, então, você vê como é que são as coisas? O que a gente vê é isso, porque o problema está crescendo no mundo, né? Crescendo bastante. E se você não falar sobre isso, né? Tem a palestra do Fábio Dionísio, que é suicídios, precisamos falar sobre isso. Porque se não mostrar a gravidade da coisa, poxa vida, é igual a droga, né? A droga é a mesma coisa, a família tem vergonha de falar, família discrimina, faz tudo isso e vai ficando mais difícil de cuidar, né? Terapêutico, né? Acho que é importante também colocar o grau de sofrimento que essa família encontra, uhum, né? E respeitar esse momento das pessoas, né? Sim. Da família. Eu entendo que esse é um assunto muito delicado para a gente simplesmente também abrir isso uhum, para a sociedade em termos de números, né? Por isso que a gente falou no início aqui que a abordagem centrada na pessoa, você trabalha com respeito, citação e compreensão. Então, a gente entender também por que as pessoas têm esse comportamento, né? São assuntos difíceis de ser colocados, uhum, porém, a gente precisa encontrar um caminho que a gente possa apoiar a prevenção, né, que é importantíssima essa situação, e também compreender o que as pessoas uhum passam. O que eu falo, Daniel, é muito mais assim no sentido de não aparecer, mas ter os dados estatísticos corretos, porque você, de câncer, você tem, de outra doença, você tem, mas parece que o suicídio, até o poder público fica querendo segurar, não querer mostrar. Acho que tem medo de propagar mais ainda, incentivar outros a querer, sei lá, né? Eu pensaria assim, trazendo um pouquinho de luz sobre essa discussão, uhum, né? A gente ensinar as pessoas a olhar para si, né? Ensinar as pessoas a encontrar os pontos necessários, os momentos necessários para que possam ser atendidos. Sim. Né? Eu entendo que aí sim a gente dá a ferramenta, dá recurso para que as pessoas possam procurar ajuda. Né? E falar também sobre a rede de apoio que existe para que essas pessoas encontrem ajuda, eu acho que isso é o nosso papel enquanto instituição, enquanto comunicação também. Né? Uhum. Eu vejo que isso é algo que a gente precisa ser mais enfático, né? Nesse sentido, né? É, também pode ser também, Daniel, assim, que cada vez que o tempo, quanto mais o tempo vai passando, mais você vai se abrindo para falar sobre isso. Agora há pouco nós falamos do autismo. Muito. E aí o Rui falou, está crescendo o número de autistas. Eu acho que não está crescendo nada, a proporção é a mesma. Só que agora a gente consegue descobrir. Está identificando, né? Mais. Está identificando. É como também o caso do suicídio. Talvez você consiga, conforme o tempo for passando, a sociedade se prepara mais para isso e consegue divulgar melhor, passar a informação melhor para o público. Que nem, né? Por exemplo, né, um dado estatístico que muitos pensaram que fosse assim, que na pandemia aumentou o número de suicídio. Muito pelo contrário, não aumentou. Diminuiu, porque as pessoas ficaram mais em casa e foram mais observadas pelos seus familiares. Mas, em contrapartida, o que gerou de problema de relacionamento de familiares nesse separação período... Separação aumentou. Aumentou demais, né? Então, o próprio número de ligações para o CVV não foi um aumento expressivo durante a pandemia. Aumentou em torno de 5% o número de ligações para o CVV. Razoável, né? É. Mas ou seja, as pessoas que não tinham ouvido dentro de casa passou a ter porque não tinha opção, né? Então a familiar falou, estou agora 24 horas com a pessoa, deixa a gente conversar, e começou a ouvir, né? Aí, segundo estatística, para cada um suicida, ele afeta 8 pessoas em volta. Oito pessoas. E quais os tipos dessas pessoas que ele envolve? É geral. Colegas de trabalho, colegas de escola, familiares, amigos, todos eles são impactados por esse suicídio. Eu gostaria só de trazer alguns números para que a gente, como cidadão, saiba o problema que nós temos na mão. Em 2022, o CVV recebeu em atendimentos, e quando atendimentos a gente fala, são ligações no 188, chat e e-mail. O CVV recebeu 3 milhões e 500 mil ligações. 3 milhões e 500 mil ligações. Dá mais ou menos umas 8 mil ligações por dia. 8 mil ligações por dia. É claro que, felizmente, não são todas essas pessoas que ligam que estão com ideação suicida ou com depressão. Mas vamos fazer uma conta aí meio primária, de 0,5% dessas 8 mil ligações sejam de pessoas que precisam de ajuda. A gente está falando em 40 pessoas por dia que estão precisando de ajuda e que foram pedir ajuda, fora as que não vão pedir ajuda. Bacana. Teve um caso que você contou aí que a pessoa foi pôr no ouvido, acho que na Embraer, e ele não tinha para quem falar, porque ele veio de fora. Isso faz uns quase 20 anos, né? Que não estava melhorada essa telecomunicação. E ele veio de uma cidade do interior do Ceará, veio para cá e contou que ele veio trabalhar na Embraer e que foi promovido, mas que não conseguia falar com a família. Então, ele precisava desabafar, precisava socializar. De alegria. De alegria, e ele ligou para o CVV. Então, não são só pedras. Não. Eu conheço uma história dessa legal, aqui só para descontrair. Quando a gente trabalhava lá no CTA, né, só com militares, né, Carlinho? E aí teve um major que foi promovido para coronel. E quando ele chegou cedo, ele já chegou com todas as platinas de coronel lá, com, né, as platinas, tudo. Ninguém nem deu bola para ele, ninguém falava nada, quieto. E ele andava para lá, entrava numa sala, entrava em outra, ninguém falava nada para dar os parabéns, né? Daqui a pouco ele ficou lá na porta, Aí veio um cara de carro, um civil entrou de carro e estacionou, parou o carro dele no estacionamento que era reservado para os oficiais, né? Aí ele aproveitou, quando o cara desceu do carro, ele falou, rapaz, você não está vendo que esse estacionamento, que essa vaga aí é para oficiais? Você tem que obedecer. Nem eu, que sou um coronel, faço um negócio desse. Aí ele conseguiu falar. Nem eu, que sou um coronel, faço um negócio desse. Você vem aqui fazer? Precisava contar de qualquer jeito, né? É, aqui tem uma pergunta do Valdeci Braulio. O Valdeci está colocando: existe um laço entre Francisca Júlia e Ivone do Amaral Pereira, pois ambas tiveram problemas com suicídio? Valdeci, só vou colocar uma vírgula aqui, né? Nós falamos aqui no começo que a Francisca Júlia, sim, né? Tudo leva a crer que ela suicidou, mas Ivone do Amaral Pereira não. Ivone do Amaral Pereira, ela desencarnou por causa de uma cirurgia que ela foi fazer de trombose em 1984, né? A ligação que existe... A Francisca Júlia deve ter estudado as coisas, ou Ivone do Amaral Pereira soube dessas coisas para fazer o livro Matilde Suicida, né? Que é um dos livros mais best-sellers, Memórias do Suicida, né? Que ela fez. Então, mas ela não se matou, não. Pode ser que a pergunta tenha sido, você colocou aqui, diferente, mas não tem. Não. Vocês conhecem alguma ligação assim? Não, né? E quem entrou aqui também foi a Márcia Pimenta, falou: bom dia, tive uma vizinha que suicidou e não divulgaram em lugar nenhum, apenas os vizinhos que viram, né? E tem, né? A imprensa tem um código de ética para não divulgar, né? E eu acho que a questão de divulgar, falar a respeito, não é divulgar exatamente os casos específicos. Não é você ficar mostrando, ó, a pessoa pulou ali, vai lá e mostra. A pessoa fez isso aí não. Isso acaba também contribuindo para outras ações. É. Né? O CVV. Dá ideias. Né? O CVV, ele tem um código de ética voltado para a mídia. Então, por exemplo, o que não se pode, deve se falar, mas o que não se pode é romantizar o suicídio, é glamourizar o suicídio. Ou então mostrar os bilhetes, mostrar alguma carta que o suicida deixou. Isso daí é sensacionalismo. Então, é por isso que as pessoas falam que a mídia não pode divulgar. Ela deve divulgar, mas tem que ter com parcimônia. Tem uma amiga nossa que ela cometeu suicídio e ela deixou um bilhete para os filhos, dizendo: olha, de solidão também se mata. Isso acontece muito? Sim. E o que está acontecendo com os idosos que estão aumentando o número de suicídio? A gente tem algumas estatísticas de que há um aumento razoável entre idosos e crianças. Crianças de 10 a 14 anos. Eu vou repetir. 10 a 14 anos. E de idosos, o que, que acontece? O que, que nós achamos, é uma opinião muito particular, que acontece com o idoso? Idoso, normalmente, ele não mora sozinho, ele mora com o filho e com os netos. Então, o filho vai trabalhar, os netos vão para a escola e ele fica sozinho em casa. O que, que ele vai fazer? Vai assistir televisão. O que, que ele vai assistir? Da Atena da Vida, Cidade Alerta da Vida. Quando chegam os filhos e os netos, ele tem que socializar, né? Para falar quem matou quem, quem morreu. Né? E ele vai contar a mesma história que ele contou ontem, porque ele já não lembra mais. Então, os filhos, os netos, não têm mais a paciência. Eles acham que se der um prato de comida e uma cama para o idoso, é o suficiente. E num quarto ainda que não é o melhor. Né? E não é mais, porque o idoso está vivendo cada vez mais e cada vez melhor. No meu tempo de criança, idoso morria com 50 anos. E também tem aquele idoso que é considerado o elefante branco, que ninguém dá atenção. Ninguém vê. Né? Ninguém vê. Então, e o que, que acontece? Ele começa a pensar: mas o que, que eu estou fazendo aqui? E ele começa Ninguém me ouve. Ninguém me ouve. Ele começa a ter pensamentos suicidas. Né? Tanto que a maioria dos suicídios de idosos acontecem em casa. O Aécio entrou aqui perguntando, disse que teve uma pergunta que pularam a pergunta dele, mas eu não estou achando a pergunta dele, não. Também não achei, não, Aécio. Se você puder refazer, Aécio, a gente manda aqui. Uhum. Ou então você está fazendo a pergunta no programa errado, né? Pode ser que você tenha problema. O Aécio participa de todos, né? O Aécio está ligado, em todos. O Piero entrou aqui também, mandando um abraço, João Ramalho. Eu queria fazer uma pergunta, mas você fala não, aí, Jorge. Não, a pergunta da Arlete que eu vou fazer outra vez. Outra não, pergunta. Tá bom. Não, mas eu ia perguntar, Daniel, como você também tem lado espiritualista e espírita, principalmente, como é que funciona no hospital, Francisca Júlio, o lado espiritual, por exemplo? A gente acredita que toda casa espírita também tem um hospital do lado de lá. Vocês têm alguma informação desse lado espiritual, do lado do CVV, Francisca Júlia? Eu só vou deixar uma conversa. A Francisca Júlia e o CVV são religiosos, né? Deixa isso bem claro aqui, para a gente não confundir as coisas. Tá. Porém, seus fundadores são espíritas, né? Então, existe. E sempre... as colônias também são religiosas. Existe uma ligação muito forte aí, né? Sim. Eu sei que a Francisca Júlia tem uma ligação. O trabalho da aliança da Francisca Júlia tem uma ligação com a Fraternidade Esperança, que é muito forte, né? E alguns relatos de trabalhos espirituais, existe uma instituição em cima da nossa instituição, né? Existe algo que alimenta ali espiritualmente todo esse trabalho. Isso sempre é visto nos trabalhos de assistência espirituais, né? Sempre é visto. Eu trabalhei 6 anos como voluntário lá na parte espírita. Eu sei dizer que houve muito progresso no tratamento das pessoas que estavam internadas lá, né? A gente, nos tempos, depois da pandemia, né, até a pandemia nós tínhamos assistência espiritual de sábado, funcionava, tinha vários voluntários através do Milton de Souza, né, que fazia o comando lá do trabalho de sábado, e os pacientes eram aqueles que queriam, ninguém era obrigado a participar dessa assistência espiritual, aqueles que os familiares permitiam, os pacientes tomavam o passe e a gente percebia sempre uma tranquilidade. A Tânia acompanhou muito esse período, né, Tânia? Sim. Não, porque, inclusive teve um médico lá que estava dizendo que nós estamos fazendo... trabalhando em cima da mente do doente lá, e não era nada disso, né? Tem vários relatos, tem muitos relatos nesse sentido. E tem uma coisa interessante também, a gente, depois da pandemia, esse grupo de sábado praticamente parou, né, por causa das questões de saúde, mas as assistências espirituais continuam e a gente começou a desenvolver alguns trabalhos de práticas integrativas, que não é até questão espiritual, mas tem questões científicas mais voltadas, por exemplo, o reiki, nada mais é que um passe qualificado, vamos dizer assim, né? Então, tem os pacientes nossos que recebem esse reiki hoje através da doutora Aniette Roma, da equipe dela, que é através do Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas, de Terapias Integrativas. Então, a gente consegue fazer esse trabalho bacana aí de apoio desses pacientes nessa direção. A Arlete faz mais uma pergunta aqui. Ela diz o seguinte, me tocou muito as histórias de dons da Tânia, né? Isso apoia você ou prejudica a sua vida emocional, se você está envolvida vendo essas coisas? Para mim, me apoia demais. Para mim, é um crescimento pessoal. Eu amo trabalhar com paciente psiquiátrico, né? Amo estar na Francisca Júlia, porque essas histórias e realmente você vê o ser humano que está por trás da doença, né? Uhum. Então, a gente consegue ver o que tem por trás da doença. E isso, para mim, assim, é fantástico. Saber que a gente pode acreditar que ali tem alguma coisa que se diz normal, né? Porque a gente olha o paciente e fala, ele não é normal. Ele é normal, né? Mas eu, quando trabalhava lá na clínica, a gente lidava muito com os pacientes que estavam lá. A minha maior alegria, quando eu saía de lá, falava, graças a Deus, eu não tenho essa doença, porque é uma doença terrível, né? A gente via cada um que vinha lá com a gente, que nós fazíamos trabalho, inclusive, de cromoterapia, nós fazíamos uma série de trabalhos ali com os doentes, e a gente via cada um, e depois via também o progresso, né? Até tinha um que chegou lá, viu, Jorge? Ele chegou, puseram ele para dar passe, qual é o seu nome? Ele, qual é o seu nome? Ele não sabia o nome. Daí, eu falo, puxa vida, na outra semana ele veio... Qual é o seu nome? Daí ele falou, meu nome é José. Ah, puxa vida, já está melhorando. Na outra vez que ele veio, na terceira vez, como é que é? Ah, eu sou José, vim da cidade tal, tal, tal, tal. Na quarta vez, e você, como é que está? Aí eu tô bem, agora tem que fazer uma reclamação. Estão me roubando sabonete. Mas, pô, isso já melhorou, né? Isso já tá bom. Então, daí ele fala, poxa, isso já melhorou bastante. Ele vem aqui não falando nada, agora já tá reclamando. Já tá mexendo no sabonete dele. Já, né? Tá melhorando, né? Você tá reclamando, você tá ruim. Você tá ruim, melhorou isso. Eu lembro uma vez que eu fui lá visitar o Francisca Júlia, e aí eu tava conversando com um internado lá do SUS, né, que as famílias acabam não indo buscar, e morador, né, e acaba largando, né. E aí eu perguntei para ele, né, nesse caso ele também, acho que ele tinha, aí ele tinha, eu tinha perguntado para ele assim, ah, mas por que você está aqui? Ah, não, é porque eu esfaquei tal pessoa lá e tal, mas aí ele falou assim, não, é porque eu ouvia uma voz e essa voz falava para mim ir lá esfaquear, eu ia lá e esfaqueava. Aí eu perguntava assim, e por acaso você está ouvindo essa voz agora? Aí ele, não, não, agora não. Então eu falei, ufa. Ainda bem que não. Mas, e aí fica a pergunta também, né? Será que essa doença também não pode ser uma mediunidade descontrolada? Não que a mediunidade é uma doença, tá? Não, mas pode ser uma mediunidade descontrolada também, né? Teve uma gafe que eu cometi lá, quando abriram lá para visitação lá, Francisca Júlia, eu fui lá junto com o vereador Petit. E tem um rapaz, pô, o senhor que é ruim, eu ouço todo domingo o seu programa. Eu falei, poxa vida, mas aqui na clínica é permitido você usar rádio? Eu falei, não, eu estou em visita aqui, eu sou lá de fora. Então, aí eu fiquei muito sem graça, né? Porque eu pensei que o rapaz era interno e não era, né? A Alete faz outra pergunta aqui, dizendo, alguns pais encaminham os jovens para o Francisca Júlia por causa de problemas de desobediência, essas coisas aí, como é feita essa anamnese? Acontece isso? Por quê? Isso aí só acontecia lá no Hospital Colônia, lá em Barbacena, né? E aí, se a moça ficava grávida, eles mandavam para lá. Se desobedecesse os pais, mandavam para lá. Mas morreu 60 mil pessoas lá no Hospital Colônia. Inclusive, tem um filme aí que mostra a história do Paulo Coelho, né? E ele foi internado porque ele era diferente, né? Então, isso é coisa muito mais antiga, né? É muito mais... Hoje em dia, só das análises que vocês falaram que tem que ser feita antes de chegar lá, às vezes, já dá para eliminar esse componente, né? Sim, não acontece. Uhum. Só por esse motivo, não, né? Como eu falei, é feito uma triagem, tem um médico, né? O que a gente, de repente, a criança é encaminhada, mas é encaminhada para o ambulatório, para o CAPS infantil, é uma criança que tem um transtorno de conduta. Aí é diferente. Né? Mas porque a criança é desobediente, todos nós, eu acho que estaríamos então no hospital psiquiátrico, porque todos nós, como crianças, fomos desobedientes em alguns momentos da nossa infância, né? Mas não acontece. Mas, o Jorge, acho que é legal falar também, a gente da Francisca Júlia, a gente forma até médico hoje. Nós temos uma residência médica na Francisca Júlia, que a gente formou mais de 13 pessoas, 13 profissionais. Ou seja, nós temos uma abordagem totalmente técnica ali na entrada da instituição. Isso tanto no hospital como nos ambulatórios, né? Isso mencionado aqui. A maior dificuldade que eu vejo na psiquiatria realmente você rotular uma criança enquanto questões de saúde mental, né? Uhum. Na verdade, isso é uma questão social. Muitas vezes é um problema da família que não sabe lidar com uma criança ali, que precisa colocar rédeas, né? Colocar situações. Autista, né? Que às vezes não sabe lidar com autista. Aí já é uma doença que precisa ser acompanhada e trabalhada, né? Mas às vezes tem comportamento da criança, porque a criança é criança. Ela precisa de apoio, ela precisa de dar. Ela tem energia, ela precisa gastar energia. Né? E o pai não quer trabalhar com isso. Então é uma questão aí que nós vamos embora com essa história aqui, mas eu era rebelde aqui que aprendi a com o pai também. Eu era muito rebelde, muito dependente. Eu aprendi muito com as cintadas da minha mãe, né? Porque hoje não pode nem dar bronca no filho, que ele é capaz de processar o pai e levar o pai para a justiça. E eu, se não fosse a chinelada, a sapatada, vamos dizer, levar uma chinelada à minha mãe quase todos os dias, eu não teria aprendido, não, né? É quando falta a inteligência, vem a força, né? Então, ser inteligente nessas horas aí. Não que a gente é a favor de bater em criança, não é isso. Então, ser inteligente, você entende? Falta a inteligência, vem a força, não pode. O Daniel Melo coloca aqui o seguinte: Daniel, vocês continuam com grande dedicação relacionado ao trabalho iniciado pelos grandes senhor Luiz e Adalva, que são os pais do Daniel, né? No Francisca Júlia. Mas eu gostaria de saber se hoje você já recebe todos os recursos que precisam e também como é possível ajudá-los. Daniel, um abraço para você, fazendo porque eu não te vejo, hein? Um abração para você. A Francisca Júlia hoje ele tem 95% das suas ações voltadas para o SUS. Aqui, especificamente, o município de São José dos Campos, né? E alguma porcentagem mínima com Jacareí. 5% nosso é voltado para o público aí da, privado, né? Convênios e assim vai. Realmente, sempre a gente precisa de ajuda, né? Acho que todo estabelecimento de saúde que trabalha para o SUS precisa sempre de apoio, né? Nós sempre recebemos doações na parte de alimentação, uma questão que ajuda bastante a gente. Fraldas, né, Tânia? Fraldas. O Auditas faz campanha de todo leite, mês para todo leite, né? Eles entregam para a gente. Quando não, se não é em produtos, é em dinheiro, também fazem contribuição. Isso. Depois a gente presta conta, também não tem problema nenhum. Os apoios poderiam ser feitos dessa forma. Por exemplo, as residências terapêuticas, nós temos 10 casas aqui em São José, 2 em Jacareí. Qualquer situação, qualquer doação que possa contribuir na parte de alimentação, por exemplo, ajuda. Fralda ajuda bastante. Nós temos 2 residências terapêuticas que as pessoas que moram nessas casas já são bem debilitadas, né? Fralda o tempo todo. São 6, 7 fraldas por dia que cada paciente desse acaba usando, cada morador, né? Então, ajuda. E o Coisa de Louco acabou? Coisa de Louco está hibernando. Nós vamos voltar. Tem uma bacana essa pergunta, eu gostei dessa pergunta. O que é Coisa de Louco? A gente vai explicar isso aí, né? É Coisa de Louco com K, né? Existia um projeto terapêutico na instituição, uma oficina terapêutica que nós criamos lá atrás, de panificação e agrícola, né? E nós fazíamos na oficina de panificação umas bolachinhas amanteigadinhas, e era gostoso, era muito bom. Aí uma pessoa, que é a Neide, que é uma voluntária nossa que ajuda a parte toda de comunicação visual da instituição, nossa, isso aqui é muito bom, que é louco de bom, gostoso, louco de bom, né? Ficou Coisa de Louco. Aí virou um negócio Coisa de Louco por causa do amanteigadinho. Daí a gente criou a marca Coisa de Louco para divulgar as oficinas terapêuticas da instituição. E ano que vem a gente vai retomar, né, Tânia? Vamos retomar com esse trabalho ano que vem. E o trabalho terapêutico que vocês fazem era uma coisa de louco e também tem lá a horta, né? Que as pessoas vão lá, vão trabalhar. Hoje está um pouco parado, a gente está retomando esse trabalho da horta agora. Assim, os pacientes, principalmente dependentes químicos da instituição, desenvolvem as atividades, parte da sua grade diária é se trabalhar na horta, né? Então a gente está retomando esse trabalho na instituição. Para que também eles possam, depois na refeição também eles vão estar utilizando ali o que estão plantando. Daniel, e assim, uma outra pergunta bem prática também. Quantos pacientes tem hoje lá? E outra coisa, existe um folclore, não sei se é folclore, muito das fugas dos hospitais psiquiátricos. Acontece isso lá? Vamos lá, vamos dividir essa parte da pergunta. Pergunta difícil. Ele vai passar para mim. A Francisca Júlia, é bacana essa pergunta, porque a gente começa a ter a dimensão do que é a Francisca Júlia para São José dos Campos. Né? Sabe quantas pessoas nós atendemos por mês na Francisca Júlia? 15 mil pessoas. Né? 15 mil pessoas. Lá no ambulatório? No hospital em si, nós atendemos 90 pessoas, em média 90 pessoas por dia no hospital, tanto SUS quanto particular. 90 a 100 pessoas. Nos ambulatórios, por mês, em torno de 3 mil a 4 mil pessoas nos ambulatórios. Então, o número de pessoas que a gente atende é grande, bastante grande. As questões das fugas, nós não somos um presídio. Francisca Júlia não é presídio. Isso. Né? Nós não temos essa característica. Se vocês forem conhecer lá a instituição, quem quiser conhecer, por exemplo, a nossa unidade particular de convênios não tem uma grade. Para falar que não, tem uma casa lá que ela é um pouco mais... Ela é a casa da internação, né, que é a primeira instituição Em primeiro lugar, que a pessoa chega na instituição, precisa ser um pouco mais protegida. Mas não tem nada, não tem nada. É uma forma diferente de ver a psiquiatria. Né? Então, é aberto. Né? Então, ocorre a evasão, já ocorre. Ocorre algumas vezes, ocorre, né, Tânia? Mas sim, são mínimas, assim. Ocorre, mas são mínimas. A dependência química deve fugir muito, né? Não? Pelo contrário, a dependência química foi tirada às cercas dessa unidade. A nossa gerente, junto com o nosso diretor, tomaram a decisão de tirar as cercas da unidade onde tinham os dependentes químicos. A gente brinca lá, a gente tirou a cerca e plantou flor. Isso mesmo. Foi o que aconteceu, é verdade. A gente tirou a cerca lá e a gente colocou hibisco no lugar da cerca, né? Olha que legal. Plantou flor. Sabe quantas evasões já tiveram nesse período, desde que abriu, desde que a gente tirou a cerca até agora? 4 evasões. Nós estamos falando aqui de quase um ano sem essa cerca em volta da... Então, ou seja, o que a gente entende, né? Que o ambiente propicia o tratamento. Não, e o dependente químico, se ele quiser melhorar, ele tem que se convencer que ele tem que melhorar, né? Não adianta nada, tem, né? Tem que cair a ficha. Sim. Sai e volta tudo, né? É, o Aécio fez a pergunta aqui, agora ele reenviou, a gente passa aqui para vocês. Em todo suicídio, haverá sempre um espírito obsessor influenciando pessoas a praticar esse ato ou viria da escolha exclusiva do próprio suicida, ou os dois juntos? Joga aí na mesa. Quem pegar primeiro? Eu posso dar o start aqui, né? O suicídio é multifatorial, não é alguma coisa, por exemplo, a pessoa perdeu o emprego e suicidou-se. Já vinha num crescente isso. Então, com relação a alguma coisa espírita, a gente não tem notícias, não. Normalmente são pessoas depressivas, pessoas solitárias que tentam o suicídio. Jorge, eu queria falar assim, até a depressão, por exemplo, a obsessão não leva à depressão, é o contrário, né? Se a pessoa entrar em depressão, se a pessoa tiver algum distúrbio mental, com certeza vai ter espíritos ali envolvidos. Isso aí é questão espiritual. Se a gente que se diz que está normal, a gente sabe que a gente está cercado de testemunhas, como o próprio Paulo fala, ainda mais uma pessoa que está com problema mental. Então, ela vai ter pressão toda hora. Inclusive, existem casos que a espiritualidade relata de atenuantes por causa disso. Né? A pessoa está com problema, está passando uma depressão muito forte. Pode ter sido o caso de Francisca Júlia, né? É o caso de muitos espíritos que eles acabam sendo tão obsediados por causa daquilo que eles estão, que eles acabam provocando acabam suicidando de alguma maneira. Então, a pressão é muito grande da espiritualidade, ainda mais que a gente sabe que a gente cultivou inimigos aí nessas encarnações que a gente não sabe quem que é. Também tem outro problema, que nós espíritas somos minoria. A maioria às vezes não aceita nem que haja espíritos. E nós observamos que nós somos um espírito, que estamos usando um corpo encarnado. Quer dizer, então, esses envolvimentos espirituais realmente existem. Só que quem estuda somos nós, os espíritos. Então, existe muito mesmo. Existe. A obsessão é normal. A maior prova do espírito é a obsessão. Não, eu tive dois casos que eu acompanhei. É a prova de mediunidade. Que as pessoas se suicidaram por causa de envolvimento espiritual violento, viu? Um se atirou do quinto andar, que nós estávamos fazendo um trabalho com ele, mas a mãe dele queria que fosse de uma hora para outra que mudasse. Falaram, não dá, isso tem que ser devagar. E ele... Ou seja, a mãe estava sentindo, né? Então tem que se atuar nas duas frentes, né? Agora há pouco nós falamos do trabalho do Edson Barbosa lá no Recanto de Luiz Manchele, e o caso da Michele, que deu testemunho, que ela foi lá e fez o tratamento espiritual, acompanhou, deve ter feito várias cirurgias espirituais, mas ela não deixou de fazer a quimioterapia, a radioterapia, todas as coisas que tinha que fazer. Então tem que atuar nas duas frentes. A gente entende que o CVV, ele tem que ser laico, Né? Então, assim, o posicionamento do CVV ele tem que ser laico, né, para que se possa chegar em todas as pessoas possíveis. E esse é o objetivo do Setembro Amarelo. É, independente da religião, independente se a pessoa acredita em mediunidade, se não acredita, se acredita em reencarnação, se não acredita, o objetivo do CVV é que chegue a todos, né, independente que a luz do sol possa brilhar para todos. E se tornou laico de uma época para cá, igual o Daniel está falando aqui agora. Mas veja só, eu tenho certeza que uma porcentagem bem grande dos hospitais psiquiátricos no Brasil, tudo iniciativa espírita. Tudo iniciativa. Quantos hospitais psiquiátricos a gente tem, né? Bezerra de Menezes? Quantos? Um monte de sanatórios no Brasil chamado Bezerra de Menezes. Por quê? Iniciativa espírita. Mas ele não está lá para atender espírita, está lá para atender pessoas. Então, a iniciativa é essa. A gente pega Francisca Júlio, CVV, iniciativa espírita. Porque é quem está mais acostumado com esse lado invisível. Sim. Que muita gente não percebe. Por isso que tem essa sensibilidade de fazer esse tipo de trabalho. Agora... Então, a gente não tem dúvida que a obsessão é muito grave em todos esses lugares. Por isso que existe. Agora, quanto mais você humaniza, como tem acontecido, você vê um monte de sanatório lá em Itapira, por exemplo, que era muito famoso, fechou. Saião, né? De Araras, que eu conheci, quando estava construindo, viu? Uhum. O Mercatério eu cheguei a conhecer. Uhum. Aquele que veio inaugurar o Francisca Júlia, né? E por isso que muitos hospitais têm a proteção também, né? Então a gente escuta muito isso falar das proteções que o plano espiritual faz nos hospitais para evitar os ataques. O sanatório de Uberaba é um dos caras mais tradicionais que hoje a gente conhece dentro do lado espiritual que cuida da mente, é o Dr. Inácio Ferreira, né? Que era o psiquiatra do hospital Maria psiquiátrico. Modesto, na época. Exatamente. E foi um hospital gigantesco. Até hoje é, mas hoje você viu, a última vez que nós fomos lá, o tratamento estava muito mais voltado para o pessoal dos adictos, muito mais voltado para isso. A não ser que tinha uma moça lá que queria casar com o Rodrigo de qualquer jeito, nós encontramos lá, né? Eu tive que sair fugido de lá, pô. Eu me prendi. Mas ela é noiva. Ela falou, não, ele falou, ele é noivo. Ela falou, não, não importa, não. Eu quero casar com ele, porque ele é muito bonito. Os olhos azuis, lá. Na época tinha cabelo. Então tem as pessoas que estão mesmo esquizofrênicas, todas essas coisas. Mas a maioria eles contaram pra gente que já era pessoal que era dependente de químico. Muitas pessoas que têm problema na justiça, que acaba a justiça mandando internar, porque tem problema, tem muita gente assim. Mas os trabalhos famosos do Dr. Inácio Ferreira, que estão nos livros dele, relatados nos livros dele, de desobsessão. Inclusive o grande Tomás de Torquemada, né? Sim. Tomás de Torquemada, que foi um cara ferrado da Inquisição, que foi obsediava o hospital inteirinho. Né? E o trabalho que ele coloca aqui no livro é fora de série. Bezerra de Menezes. Tem vários livros falando sobre tormentos da obsessão, sim, mostrando loucura e obsessão, todos esses aí também. Então, não dá para desvincular, não. Né? Em minha defesa, deixa eu só me defender agora, porque, embora eu seja espírita, eu sou do CVV. Uhum. E, como o Daniel falou, o CVV ele é arreligioso. Isso, claro. Por que ele tem que ser? Porque, de repente, o Roberto é espírita e uma pessoa com tendência, com ideação suicida, ele é ateu. Como é que eu vou falar sobre Deus com um ateu? Ou então qualquer outra religião. Então, por isso é que ele precisa ser laico, ser religioso. Né? Então, não é que não haja um sincronismo entre obsessão e entre a pessoa com ideação suicida. Então, eu não contestei você não, viu, Alberto? Eu só estava fazendo a colocação exatamente disso que você está falando. Não dá para desvincular. Uhum. Agora, é igual você ir no médico, o médico é espírita, chega lá e não vai ficar jogando espiritismo em cima da pessoa. Ele tem que atender a pessoa normalmente. Independente do... Né? Não tem que ficar fazendo isso. De repente, se ele notar que a pessoa está interessada naquilo, como, por exemplo, tem centros espíritas que tem, eu estava vendo a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que tem creche igual a AME, só que a creche deles é bem maior. A gente na AME tem 182 crianças. Lá na Federação tem mais, que é ali na Rua Franca também, lá no Bosque dos Eucaliptos. Eles dão passe nas crianças. Pergunta para os pais, pode dar passe nas suas crianças? Os pais que colocam, pode, pode. Quem não pode, não leva a criança para tomar passe. Então, embora seja uma instituição espírita, mas é laica no sentido de quem está lá, né? Na AME. A gente não pergunta a religião de ninguém para botar uma criança na creche, né? Mesmo que não fosse convênio com a prefeitura, por exemplo, né? Que o convênio com a prefeitura nos obriga a isso também, você não misturar a religião. Mas mesmo que fosse só a AME, fosse só espírita, no sentido de você, a creche for sustentada por nós mesmo, porque na maioria é sustentada pelo convênio, a gente não podia discriminar ninguém. Colocar, aqui porque é espírita, só vai chegar espírita, então a gente vai ter que fazer. Não. Então, uma coisa é o lado social, outra coisa é o lado espiritual, né? Uhum. Vamos para o momento Gigavale? Vamos, e não dá nem para fazer comercial mais. Vamos direto para a vinheta de abertura, então, para o momento. Você sabe que quer já falar qual que é o momento? Ou você vai pegar aí? Eu quero falar, já que a gente entra direto. Tá. Hoje vai ser viver. Viver. Perfeito, vamos lá. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Viver. Por vezes, não nos lembramos de como é bom viver. Talvez porque nos esqueçamos de usufruir a vida em totalidade. Quase sempre a ansiedade é nossa companheira, e é ela que nos impede de viver em plenitude. Quando nos deixamos envolver pela ansiedade, estamos em um lugar fisicamente, mas a mente se encontra em outro, ou então, horas à frente. É bastante comum nos encontrarmos em uma festa e cogitarmos do cansaço que sentiremos no dia seguinte, do inconveniente de termos que levantar cedo, de retomar a rotina. Descambamos para queixumes e lamentações. Esquecemos de viver aquele momento de alegria, de encontro com os amigos, de risos, de descontração. Consequentemente, a festa não nos beneficiará. Ao contrário, será sinônimo de cansaço e indisposição. E que dizer quando reclamamos das crianças em casa? Reclamamos do barulho, da correria. Enfim, elas requerem tanta atenção, tantos quefazeres. E deixamos de usufruir dessa extraordinária possibilidade de observá-las, de rir com elas, rir do que fazem e como fazem. Permitimos-nos perder a chance de ter algumas horas de puro prazer, correndo, rindo, rolando na grama, chutando bola, e também abraçando, estreitando forte, beijando. Já nos demos conta de quão maravilhoso é o colar de dois braços miudinhos nos envolvendo o pescoço? Nenhuma joia, por mais valiosa, supera essa preciosidade. Porque abraço de criança é tudo de bom. É espontâneo, é forte, é macio. E no final do passeio ou na hora de dormir, como é doce sentir aquele calor do corpo de uma criança em nossos braços, perceber-lhe o ritmo da respiração, sentir o pulsar do seu coração junto ao nosso. Isso se chama viver. Isso se chama sorver a vida em abundância. Viver é também permitir-se despentear pelo vento, com suas mãos rebeldes e despreocupadas. É sentir o sol percorrendo-nos o corpo e estendendo cores por toda a natureza, beijando a superfície das águas, fazendo-as brilhar como líquidos cristais. Viver é sentar-se à mesa com a família, com os amigos, e comer devagar, buscando identificar o sabor de cada alimento. E se deixar ficar ali, conversando, falando dos tantos nada que fazem a felicidade de cada dia. É dar um passeio de mãos dadas, deixando a brisa sussurrar segredos entre ambos. Recados ouvidos de Deus, segredos somente conhecidos por quem ama. Viver é deter-se para assistir a um pôr do sol, observando as pinceladas divinas que se sucedem, em promessa de um dia esplendoroso, após a noite de veludo e estrelas que se aproxima. Viver é ter a certeza de que após os dias de invernia, chuva e frio, suceder-se-ão as horas floridas da primavera risonha. E que após os dias de intenso calor, a natureza começará a se despir de folhas e flores, preparando-se para se engalanar de geada, brumas e garoa. Viver cada minuto, cada emoção, sem ansiedade, como único e inigualável. Assim, a vida se torna maravilhosa. Cada dia, uma experiência inédita, porque sendo criação divina, não existem reprises nas horas, nem nos minutos. Pensemos nisso. E enquanto ainda nos encontramos no panorama terrestre, bebamos do cálice da vida, gota a gota, deliciando-nos com o seu sabor. E se horas amargas se apresentarem, recordemos que, como as estações, também os quadros de dores e dificuldades se sucedem, substituídos por outros de alegrias, risos e cores. São 10 horas e 18 minutos. Esse é o momento, Gigavalli. Alberto, o que você poderia falar de viver dessa mensagem que nós acabamos de ouvir? Oi, nós costumamos ouvir que criança é tudo de bom, mas viver também é tudo de bom, né? Nós estamos tão habituados a viver que a gente não mensura o valor que tem isso. Então, para nós é normal levantarmos, fazermos tudo o que precisa fazer, trabalharmos, estudarmos, mas tem uma mágica em viver. Né? A gente deveria prestar mais atenção e agradecer ao alto o que nos é permitido. Né? Ponto. Tânia, o que você poderia dizer dessa mensagem de viver? Eu acho que viver é uma oportunidade diária que Deus nos dá, né? Em alguns momentos não tão bons em que a gente vai passar, mas eu gosto da palavra de ressignificar esses momentos. E eu costumo falar que ninguém passa por aquilo que não precisa passar, né? E eu acho que o processo é importante na vida de cada ser humano. Então, eu tenho aprendido a ser grata a Deus a cada dia, né? Para os momentos bons, não tão bons, e aqueles que são muito bons. Porque viver é uma oportunidade única, né? Que a gente aproveita aquele dia e aquele dia não volta mais. Então, a gente precisa viver como se ele fosse o último mesmo. Ponto. Ponto. Daniel. Quando eu vi essa mensagem, que eu lembrei uma situação que eu vivi hoje na minha família, pela minha mãe, né? Minha mãe tem uma doença degenerativa e mexeu muito com a nossa família, a situação. Então, o que a gente aprende? Não vale, no que não é o mais importante o final, mas o que vale é a caminhada, né? O que vale é como a gente vivencia o nosso dia a dia. E uma coisa que marcou bastante, principalmente no início dessa mensagem, é as questões das ansiedades, né? Nós, vou falar do Daniel, não vou falar dos outros, não vou falar de nós, vou falar de mim agora. A ansiedade, os momentos da vida, às vezes eu penso lá na frente. Quando eu penso lá na frente, eu perco aquilo que eu estou vivendo agora. Né? Então, a ansiedade às vezes atrapalha a gente de uma forma tão grande que a gente acaba esquecendo que tem que respirar agora. Né? Não vou respirar o ar lá da frente. Então, eu entendo essa mensagem, me trouxe bastante essa reflexão nesse sentido da minha família agora, de como a ansiedade mexe na nossa vida e mexe na nossa forma de ser. Né? Vamos encerrando o nosso movimento Gigavale? Uhum. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. E nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa no dia de hoje. É verdade. Vamos. Fala, Rodrigo. Não, só ia comentar aqui sobre o emblema do dia, né? Então, que a inteligência artificial que gerou hoje, vou jogar aí na tela para vocês verem como ficou legal o emblema que a gente põe o tema do dia, né? E ela gera por inteligência artificial, né? Então vou colocar aí na tela para vocês verem, e aqui também, então, vocês estão vendo aí, eu vou colocar aqui para mim também, para o pessoal da internet ver aqui também. Coisa linda. Tá aí, né? Então, prevalecendo o amarelo, né? Ficou legal, né? Parece um... No hospital espiritual. É. Olha que bacana. Então a gente deixa aí como emblema do dia aí, criado aí pela inteligência artificial. Fernando. Tá ali. Bacana. Ah, tá lá também. Tá ali também. Rodrigo, deixa eu fazer mais uma pergunta do Jamil Lima. Ele diz assim: meu afilhado de 14 anos, em seu trabalho de colégio, produziu na sala de aula um podcast assunto distúrbio mental na adolescência. Qual a importância da divulgação entre os jovens sobre o assunto? Eu vou aplaudir de pé a professora que fez isso. O afilhado dele fez de 14 anos, fez esse... Muito bacana essa iniciativa dessa escola que fez essa... Porque isso é promoção de saúde mental, né? Uhum. Promoção de saúde mental, você começa a trabalhar na raiz, as pessoas entendendo o que é saúde mental. Hoje as pessoas não sabem o que é saúde mental. Nossa, isso é importantíssimo, isso para o adolescente, para a sociedade. Uhum. Nossa, tem que aplaudir de pé o professor que fez a escola, essa iniciativa da escola. Uhum. Quem está aqui é uma pessoa, não sei quem que é direito, Maria José Escaquete. Maria José Escaquete. Parabéns pelo tema, pelo programa e pelos convidados. Deus. Aliás, ô Jorge, deixa eu dar um plá nessa mulher aí. Aniversário dela é sexta-feira, viu? Feito aniversário, aquela potência de mulher aí. Parabéns, Ana Maria, parabéns. Então a gente já aproveita já. Ela é a mãe da Fernanda. Muito querida dentro da doutrina espírita aqui na nossa região, né? Muito conhecida, né? E muito querida. Por isso que eu falei que ninguém conhecia ela direito. E a gente, só comentando também, que já aproveita o momento Momento WS, dos aniversariantes. Isso, com oferecimento WS, festas e embalagem, né? Uhum. Então a gente já vai para os aniversariantes da semana. O Rui tem aí? Então tem lá os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso, que ontem ela realizou uma confraternização, uma reunião das famílias lá da Paulo de Tarso, viu? É, o Marcelo Souza Marinho faz aniversário hoje. A Thaís Frank Cruz também faz hoje. No dia 18, nosso amigo Tiago Borges, que mandou pra gente aqui um bolo, né? Ao Tiago, que é um... estagiário e dois estagiários aqui no Thiago, nosso programa. Né? É o dia de hoje, faz aniversário hoje. O Thiago faz aniversário hoje. Faz aniversário hoje. E o Paulo Pampolha, que no dia 21 e no dia 22, a nossa querida amiga Érica Pet. Legal. É, quem faz aniversário hoje também é o Thiago Borges, né? Que já foi falado, o nosso Thiago aqui, que hoje não veio. Mandou um bolo aqui, ó. Então, quem quiser comer um bolo, pode vir aqui na rádio. Dia 19, a Jéssica de Biasi também faz aniversário. Dia 20, o Marcos Sugai. Nosso amigo. Marcos Sugai, lá de Santos. Grande ouvinte que está aí participando. Né? E dia 23, a Amanda Mendes. Amanda também, que faz parte da Folia de Luz, né, Carlinhos? Sim. É. Um grande abraço para todos vocês. E também a Maria José faz aniversário. Sexta-feira? Sexta? Já fez sexta-feira. A gente falou semana passada. Uhum. É quem tem aqui, Rodrigo. Bacana. A gente deseja tudo de bom. Se fizer uma festinha, agora já acabou a pandemia mesmo, pode convidar a gente, pode, vai lá. Vai fechar a casa, né? E vamos pro sorteio. Uhum. Né? Então quem participou aqui, ligou pra gente, mandou uma mensagem, a gente pôs aqui no sorteador, né? Que é o site que a gente usa aqui, oferecimento da Livraria Casa do Caminho, né, que sempre apoia a gente aqui com os livros, né, doa os livros aqui para o programa, mas hoje a gente não vai sortear um livro, só vai sortear os dois convites do bingo, né, que vai ter lá na PVE. Que dia que vai ser mesmo, Rui? Hoje, às 14h30. Então, quem ligou aqui e ligou já pedindo para participar do sorteio. A gente colocou aqui no sorteador e olha quem saiu. Né? Rufem os tambores, né? Então a Elda Todai ganhou um convite. Elda Todai. E a Laura, que disse que nunca ganhou nada, a gente colocou aqui no sorteador. Quem tá vendo fala, esse cara colocaram ela aí de propósito. Não, você vê que o negócio é aleatório. Pôs no sorteador aqui, ele... Aleatório. Então é só ligar que ganha aí, viu? Uhum. É uma prova disso. A Laura. Eu falo pra você que é fácil ganhar. Vamos justificar aqui. É fácil ganhar, por quê? Porque a maioria das pessoas participa aqui na internet. E poucas pessoas ligam no telefone. É. Então você tem grande probabilidade de ganhar, porque no telefone são poucas pessoas que ligam. Quanto menos pessoas ligam, mais fácil de ganhar, né? Então, por quê? Por que a gente não coloca aqui no a gente não coloca na internet? Porque se colocar aqui na internet, todo mundo fala que sim. Mas aí, de repente, é o Aécio que ganha o bingo. Não dá para o Aécio vir lá de Sete Lagoas para cá. O Marcos Ugai. Tem... Aí o Rubem, lá de Uruguai, ganha. Você vai falar isso, o Aécio vai pegar o ônibus. Mandei o livro para ele. Mandei o livro essa semana. Não sou você não, viu, Rodrigo? Ah, você mandou o livro já? Claro. Ah, então tá bom. Segunda-feira já estava apostando. Se não chegou lá, tá chegando. E o livro que o Rodrigo vai mandar para quem que é? Não, ele ia mandar. Quando foi no domingo, quando eu cheguei, o livro estava aqui. Na semana seguinte. Falei, você não ia mandar o livro do Aécio? Falei, não, pensei que era brincadeira. Brincadeira. Aí eu peguei o livro, levei e mandei pro Aécio. Né? Eu falei pro Aécio, só dá o Aécio. A gente não faz a pergunta do Aécio. O Aécio ganha o livro, a gente não manda. Então, é discriminação contra o Aécio. A gente tira ele do bingo. E outra coisa, o maior ouvinte da Rádio Vivência Espírita. Não tem o mais que ele. E de todas as outras rádios. Isso que eu tô falando. Exatamente. Pô, o maior ouvido da rádio, você não manda. Não, eu queria falar da pergunta. Ele tá par a par com o Daniel lá de Goiânia. Isso. Eu queria falar pro Aécio esse defeito que tem aqui no Facebook, no YouTube, Rodrigo. É. As pessoas que entram primeiro, o Aécio fez a pergunta lá no comecinho. Aí a pergunta não aparece aqui para nós. Ele tirou até a fotografia mandando a pergunta que ele tinha feito, mas não aparece aqui. Eu acho que não sei o que é. Quando a gente entra depois, não aparece quem estava antes, alguma coisa assim. Por isso que não apareceu a pergunta dele. É verdade. Né? Aécio, a gente dá o maior valor para você, você sabe disso, né? Porque o Aécio ele é um participante ativo do programa Vivência Espírita e dos outros programas. Ele não é simplesmente uma pessoa que está lá nos ouvindo ou nos vendo, não. Ele participa mesmo. Eu assisti um programa sobre UFO, ufologia, estava entrevistando ele. É legal. Foi muito legal. Vamos lá, então. Então, agora, quando a gente escuta essa música, a gente pede uma dica para os nossos entrevistados de hoje. Um livro, uma série, um filme, alguma coisa que vocês gostariam de dar uma dica para os nossos ouvintes vivencianos. Tânia? Bom, não tenho de mente, agora não me vem mais, nada na mente assim, mas eu, com certeza tem vários livros muito bons. Mas a dica que eu queria dar é a seguinte, saúde mental é um problema para todos nós, né? Hoje nós estamos aqui, a princípio, com saúde mental. Então que a gente possa buscar coisas que nos dê prazer. Uma leitura, uma caminhada, sair para caminhar com um cachorro, com seu pet, fazer atividade física, uma boa alimentação, né? E estar com o outro, isso é bom, né? Ter a oportunidade de estar com o outro, com o nosso familiar, com o nosso amigo, ter momentos de lazer, isso gera saúde mental em nós. Daniel? Pegou de sopetão agora, né, Rui? A primeira coisa que você falou, isso veio na cabeça um seriado que eu estou assistindo na Netflix, chamado Black Mirror. É um seriado que ele fala sobre a conduta da sociedade perante algumas situações que acontecem na sociedade, por exemplo, mídias sociais. Como é que as mídias sociais interferem na saúde mental das pessoas? Né? Para quem tiver curiosidade, se tiver Netflix, assiste esse seriado. Tem bastante temas de reflexão muito interessantes. Repete pra gente. Black Mirror. Ah, o espelho negro. É. Legal. Alberto, uma dica, Alberto? Na verdade, eu não tenho uma dica de livro. Mas, sabe, eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa em prol do nosso irmão? Ah, olha, é complicado para a gente ser voluntário do CVV, mas nós temos tantas coisas que alguém pode fazer em prol do irmão, né? Visitar lá o Francisca Júlia, né? Visitar asilos, visitar qualquer coisa, né? O pessoal fala muito também da sopa no inverno, sabe? Nós temos tanta coisa a agradecer e a gente não se lembra. É a mesma coisa que viver. Nós temos tanto a agradecer como viver que a gente não se lembra de fazer. Então, sabe, a minha dica era, vamos olhar um pouquinho mais para o nosso próximo. E, legal, né? E eu tenho uma dica de livro. Tem um livro do Fábio Dionisi, Suicídio, Precisamos Falar a Respeito, né, do Fábio Dionisi, que publica os livros também do Jorge, lá, que também é presidente lá do Recanto de Luiz Mancheila, né, que a gente comentou aqui. Eu vou deixar o link para vocês, vale a pena aí. E o Fábio, Rodrigo, ele levantou essa bandeira mesmo, né? Então o Fábio publicou esse livro, ele é um excelente pesquisador, o Fábio. E ele publicou esse livro e ele levantou a bandeira de divulgar. Então, ele anda no Brasil todo, suicídio, precisamos falar a respeito. E tá então, aqui, eu vou deixar aqui na descrição do link desse vídeo, né? Também tá, tá o link do Francisca Júlia, o link também do CVV. Deixar todos os links aqui, que fica também como dica. E agora tem um livro todos. Novo dele, São João. É? Pra festa de São João? Não, São João Santo, né? Muito bacana. Legal. Vamos encerrar. Deixa eu falar mais alguém que está aqui, só para a gente, pelo menos, falar o nome. O Dinho está aqui, né? Tá lá eu acho que ele está em São Sebastião. Programa espetacular devido aos esclarecimentos tão importantes às sociedades. Maria Siqueira, a Dodora Kawabi, é minha prima lá de Juazeiro, da Bahia. Toda semana ela está aqui ligadinha com a gente também. É espírita, né? Responsável por instituições sociais lá também. O Valdemar Moraes. Oi, Daniel, que bom te ver depois de mais de 20 anos. Eu acho que está um pouco diferente, né? Aliás, eu queria agradecer ao Rodrigo pela foto que ele colocou na divulgação. Fiquei lindo gravando 10 anos atrás. A Fernanda gostou? Acho que sim, né? Fernanda, minha mãe. Nada que o Photoshop não resolva. Photoshop. Gabriel viu a foto, meu pai, você tinha cabelo branco. Você não tinha cabelo branco ainda, não tinha, não. O Valdemar Moraes, né, que nós estamos falando, a Neide Cristina, o Marcos Sugai, mais uma vez. O Marcos lá atrás tinha falado, só para a gente falar que tinha umas perguntas, ele tinha falado lá atrás que ele viu a Tânia. A Tânia e lembrou da enfermeira Narcisa do nosso lar. A comparação espiritual foi muito legal, né, Tânia? Bom, agora, só espero que tenha sido uma pessoa pior. Muito boa. Ah, com certeza. Com certeza. Só que ela bem, eu acho que a Narcisa. Tá ali, ó. Tá ali, não. A Narcisa devia ter uns. É bem mais idosa, né? Mais idosa. Assim, pelo menos é o que aparenta, pelas características. Sim. Do dela no livro, né? É isso aí. Eu acho que eu falei o nome. Se eu não falei o nome de alguém, vocês me desculpem, gente. A Letícia Souza. Abraço a todos da casa da Marcela, especialmente para a Fernanda e para o Jorge. A Letícia, eu acho que também está lá em Caraguatatuba. Ela era da casa da Marcela. Eu falei do Jamil. Pessoal, é isso aí. Né? Vamos encerrando, Rui? Vamos sim, passar aqui também para o Carlinhos, mas antes de passar para o Carlinhos, queria comentar a enquete, né, que agradecer a todos os nossos ouvintes que entraram, ligaram, participaram aqui do programa. Já coloquei aqui o livro também no chat, que é mas está aqui a pesquisa que a gente colocou. Você conhece o trabalho do CVV? Então foram 82 pessoas que votaram, que entraram aqui, e 90% disseram que sim, conhece o trabalho do CVV, e 10% disseram que não. Olha só, então aí teve aí uma pequena parcela aí do pessoal que tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho do CVV, né? Sabe o que eu acho engraçado, Rodrigo? Nós, há uns 15 anos atrás, nós fomos no shopping Vale Sul, no Walmart, quando tinha um Walmart lá, num sábado de manhã a gente perguntava assim para as pessoas que iam entrando: você conhece o CVV? Você já ouviu falar do CVV? 95% das pessoas não conheciam. Olha só. Então, então nós tivemos algumas respostas meio que ríspidas, né? Não conheço nem quero conhecer. Né? E teve uma... Não, depois você fala quantos voluntários tem hoje atendendo 24 horas por dia o telefone aqui em São José. Aí nós tivemos uma resposta bem hilária. Você conhece o CVV? Conheço, já viajei muito por essa agência de turismo. Tem um aqui, né? Tem um aqui, né? São José. Não tem? CVC Turismo. Então, Mas como se fosse Vera Paródia, tudo bem. Pessoal, tem uma informação importante aqui que a Dodora lá, minha prima lá de Juazeiro, colocou. Muito esclarecedora aqui para todos nós, né? Ela, justamente pela pergunta que foi feita lá atrás, aquela que ele falou que a dona Ivone tinha suicidado, lembra? Sim, Valdeci. O Braulio. Olha só que interessante, Valdeci. Vai ver que você fez a pergunta e a gente aqui não localizou. Ela está falando: dona Ivone se suicidou em uma encarnação passada. Isso está em um dos seus romances. Então, a gente muda totalmente a informação. Não, nessa encarnação, ela morreu com a cirurgia de trombose que foi fazer. Mas ela mesma conta em um dos livros dela que ela suicidou em outra encarnação. Então, talvez, com certeza, pode ser a pessoa também. Por isso que tenha sido a pessoa que teve muita experiência para escrever o livro. E também tem relacionamento com esses trabalhos também de psiquiatras que existem, né? Então, Valdeci, legal aí. Obrigado, viu, Dodora, pela esclarecimento aqui para todos nós. E aproveitando, puxando de novo a brasa para a minha sardinha, né? O CVV hoje conta com 4.500 voluntários, mais ou menos, distribuídos em 130 postos do Brasil. A ligação, o 188, como eu falei, é gratuita, 24 horas por dia, tá? E, importante, né? Se alguém não quer falar sobre a depressão que ele tem, liga para o CVV só para conhecer como é que é o atendimento do CVV. Né? Bacana. Vamos encerrar, Galinhos. Agradecemos a família Vivenciana, agradecemos a Tânia, ao Daniel, a Fernanda, ao Rui, o Jorge, ao Carmona, ao Rodrigo. Carbone. Ao Rodrigo. E agradecemos a família Vivenciana, convidando-os para o próximo domingo, que todos participem do seu macarrão com frango de hoje ou o seu prato predileto. Fiquem na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Você vai falar ou eu posso falar aqui? Já falei. Legal. Então nós vamos encerrando aqui com mais uma mensagem aqui do livro Virtudes e Valores. Lembrando que o Virtudes e Valores, todos os desenhos, inclusive a capa, foram feitos pela inteligência artificial, né? Os desenhos de dentro, né? Tanto os desenhos de dentro como de fora foram pela inteligência artificial. Participação ativa do Rodrigo, dando a ideia para o computador aí, né, para fazer. E também esse livro Virtudes e Valores, que foi passado em uma semana, o Tiaguinho passou para mim, né? Também tem uma característica. Então são as virtudes e valores que estão sendo colocadas aqui. Então várias virtudes e vários valores estão sendo colocados. Mas tem coisa que a gente nem sabe o que é, às vezes, se é virtude, se é valor, ou até a palavra. Você viu? Quanto tempo faz que a gente vê falar de resiliência? A maioria das pessoas nem sabe o que é resiliência, né? E isso não é vergonha nenhuma, não tem problema. Então, ele também serve para isso, além de ser uma cestinha. Então, explica o que é resiliência. Então, por isso que eu estou falando, o livro explica todas as virtudes, todos os valores, é autoexplicativo. Ele vai falar o que é resiliência em versos aqui. Então, qualquer coisa que está sendo colocada, piedade, perdoar, paciência, liberdade, lealdade, justiça, integridade, tudo isso ele vai falar o que é em versos. Então, resiliência, para a gente encerrar. Quem supera obstáculos demonstra resiliência. Sabe encarar mudanças enfrentando resistência. Lida com as dificuldades com coragem e eficiência. Isso é resiliência. Então, Isso aqui tem lá na livraria Casa do Caminho, né? E outros centros espíritas aí também, e além de estar na internet também, né? Que todos os a arrecadação também vai para todos. A AME e para a Casa da Marcela. É, todos os nossos livros são doação do lucro, não é do lucro. A receita total é da AME, porque o lucro a gente não conta lucro, porque os livros são patrocinados. Então, quando o livro sai, ele já foi pago por um patrocinador. Então, toda a receita que entra vai para AME, a maioria para AME, tem livro da Casa Marcela, tem livro aqui para nós, Contos e Causos é daqui. Contos e Causos, né? É daqui, que está aqui programa, na descrição, né? E eu vou deixar o link. Quando sair esse link aí na Amazon, eu coloco aqui na descrição desse vídeo. É, e as casas espíritas também que pegam, a gente dá a porcentagem lá, 30% para a casa espírita que pega. E na livraria Casa do Caminho cê também. Tá, só que tá na livraria... precisando escrever um livro agora pro CVV, pro Hospital Francisco Quem Cajuli. Sabe, né? Isso aí quem depende da espiritualidade. Agora, na livraria Casa do Caminho, por exemplo, né? Que a gente deixa todos os livros que tem lá com o Mário Vinhas, a livraria Casa do Caminho não pega nada. A livraria Casa do Caminho dá receita também. Ela, além de vender os livros, ela entra com a doação da parte dela. Tipo assim, então, se o livro custa esse aqui, custa R$15, então, quando eu vou receber do Mário, ele dá os R$15. A livraria Casa do Caminho não... É uma parceira em todos os sentidos, né? No sentido de ser patrocinador do programa, né? No sentido de estar sempre divulgando, no sentido da gente ter uma livraria excelente, né? que traz essa parte de informação aqui para nós, para a região, e ainda não cobra nada aqui da porcentagem, dá também a porcentagem que ela receberia. Um grande abraço a todos vocês. Rui, quem vai chegar semana que vem aqui? Semana conosco? Que vem é tão esperado. Presença aqui do Ed Moreno. Ah, aí, pronto. Vai falar sobre a música como terapia. E ele tem uma surpresa pra gente também, né? Tem uma surpresa? Tem uma surpresa. Mas eu vou deixar pro próximo programa. Ah, ele já me falou também. Parece que domingo. É uma coisa surpresa é o seguinte: parece que surpresa era a vinda dele domingo. Ele É que foi tão protelada a vida do Ed Moreno. Mas vai ser presencial, né? Não vai ser presencial. É? Vai ser presencial. Né? Legal. Vai ser presencial? Presencial. Igual aquele cara lá que escreveu, né? Aquele cara lá daquele país, lá chamado. O nome dele era Joaquim. Aí ele escreveu e falou: chegarei na segunda-feira de surpresa. Era, né? Joaquim o nome dele. Joaquim. É. Não, mas tem uma surpresa de verdade, tem mesmo. Ah, então fique ligado aí no próximo programa às 8 horas. Tudo bem, Tânia? As suas considerações finais. Bom, agradeço muito pelo convite, né, estar aqui representando a Francisca Júlia. Gostaria de dizer uma coisa aqui para deixar claro para os ouvintes, é assim, o suicídio não acontece só em setembro, porque é falado só em setembro, né? Então, nós trabalhamos o ano todo com esse assunto, né? Precisamos falar sobre prevenção sobre o ano todo. O suicídio, ontem eu estava num simpósio sobre prevenção de suicídio e foi falado isso, é o que a gente sabe. O suicídio, ele é uma doença de saúde pública, né? Ele é um problema de saúde pública. Então, que a gente possa realmente desmistificar tudo que tem por trás disso, né? E ajudar as pessoas que precisam de uma ajuda aí num assunto tão delicado e tão devastador quando ele chega numa família. Muito obrigada, viu? Daniel, as suas considerações e o convite que você está pretendendo fazer aí está à sua disposição. Eu faço das minhas palavras as palavras da Tânia também. Suicídio deve ser dito todos os dias do ano, né? Saúde mental também, prevenção de saúde mental, falar sobre saúde mental, da mesma forma que a gente procura um médico para a questão de diabetes, devemos procurar um médico também para a questão de saúde mental. Então, isso deve ser sempre estar na nossa vida hoje, porque saúde mental faz parte da nossa saúde, né? Prevenção, promoção é muito importante. Aproveitando isso, só queria também passar aqui uma informação interessante. A Francisca Júlia vai desenvolver aqui no dia 26 de outubro o nosso 13º simpósio de saúde mental de prevenção de suicídio. O tema desse ano vai ser: o sofrimento humano tem legenda? Quebra, é, Rompendo Paradigmas. Nós vamos falar aqui. Não é um evento espírita, é um evento técnico. É um evento técnico, tá. Mas eu gostaria de falar porque. E o local? Envolve todos os lugares. Claro, vai ser na Faculdade Humanitas, né? Esse local. Que é legal que todos podem participar, por isso que ele é aberto ao público, ele vai ser aberto ao público. Tem temas muito interessantes aqui que fala, por exemplo, questão de saúde mental na adolescência e na infância. É um tema. A saúde mental no aspecto idoso, como é que funciona isso, como é que atua essa questão com as pessoas mais velhas. Saúde mental, por exemplo, na LGBT, como é que é a atuação do profissional nessa área, como é que um professor, por exemplo, atuaria nessa área também. Saúde mental, suicídio na adolescência para o público negro, para as pessoas pretas. Também, como é que é isso, principalmente para jovem, e tem um grande índice de suicídio com esse público, vai ter uma médica que vai falar sobre esse assunto. Nós vamos falar também um pouquinho sobre a nossa Casa Amarela, também vai ser foco desse simpósio, sim. Enfim, vai ser um dia bem interessante, a gente vai começar a divulgar isso a partir de amanhã, a Vivência Espírita sendo o nosso veículo de comunicação. Obrigado. Agradeço pelo espaço bastante para falar da nossa instituição, para falar do CV, da Francisca Júlia, e mostrando, e acho que o mais importante de tudo aqui, né? Todos nós temos como encontrar ajuda. Existe rede de apoio. Por favor, procure ajuda. Só recapitulando, na nossa rede pública, UBS, pronto atendimento, hospitais gerais, o próprio Francisca Júlia através da unidade de emergência, né? O CVV 18, depois o Cabana vai falar um pouquinho sobre isso, porém, procurem ajuda. É importantíssimo para que nós possamos aí, superar esse momento difícil que essa pessoa esteja encontrando e tenha apoio para isso. A Faculdade Humanitas fica aonde? Fica ali no Tatetuba, acho que é Avenida Cambuí, se não me engano. No final da Cambuí. É um prédio novo lá, bonito, do lado da igreja. Da cidade. E é a Faculdade de Medicina, né? Faculdade de Medicina, sim. As inscrições vão ser feitas pelo Simpla. A partir do momento que vai divulgar, vai estar fácil de fazer e para parte. Encerrar, nós vamos ter a grata satisfação de passar para a Fernanda. Não sei se o Carbono já falou. O Carbono já falou. Já se despediu. Então, Fernanda, o microfone está todo. É todo seu, que ela é a esposa do Daniel Piagno. Uma prece para a gente, encerramento. Bom dia. Para aqueles que estão nos ouvindo, se vocês quiserem fechar os olhos para ajudar nesse momento de prece, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, encarnados na possibilidade de aprender, de evoluir, já que esse é o nosso objetivo. Nós agradecemos a presença dos nossos amigos, que podemos chamar de anjos de guarda, que estão ao nosso lado, sempre nos apoiando e nos incentivando nos nossos desafios diários. E imaginamos nesse momento uma luz rosa saindo de nossos corações para compartilhar a alegria de viver e as oportunidades que nos são dadas a cada dia, e que essa energia se expanda a partir dos nossos corações, envolvendo cada lar que escuta nesse momento, envolvendo os familiares de todos que estão nos ouvindo, e que essas energias se expandam aos vizinhos, aos bairros, às cidades, se ampliam de tal forma que envolvem todo o nosso planeta nesta luz, trazendo tranquilidade, esperança, trazendo o desejo de transformar o mundo em um lugar melhor para todos viverem, que atinja aqueles corações que se sentem sozinhos, desesperançados, que possamos atingir com o nosso abraço e as nossas energias todo aquele irmão que se sente em sofrimento nesse instante, seja por um terremoto, por uma enchente, ou porque se sente abandonado. que todos os corações possam se envolver em luz, que Jesus se faça presente em todos os lugares e que tenhamos sempre o desejo de olhar para o próximo, agindo da melhor forma que o nosso coração mandar nesse instante. Que cada um possa receber as boas energias que precise fisicamente e espiritualmente. E que juntos possamos caminhar ao longo dessa semana, vencendo os desafios, levando sempre em nosso coração o desejo de ser melhor a cada dia. Um abraço a todos e que todos nós possamos levar Jesus em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado pela vida e por tudo que ela me fez, pelas horas de alegria, quero a Deus agradecer. Nos momentos mais difíceis, com Jesus irei vencer. Lá, lá, lá, lá. Vocês, obrigado pela vida e por tudo que ela me fez, pelas horas de alegria, quero a Deus agradecer. Nos momentos mais difíceis, com Jesus irei vencer. Lá, lá, lá, lá, lá. A Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.